Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Eu gosto de jogos. Nesse rei dos lutadores, eu é que sou o rei. Já perdi as contas de quantas vezes eu zerei. Já nem sei dizer quantos recordes eu já quebrei. E muito menos sei quantos adversários eu humilhei. Coloca aí uma pistinha que me encarar, pois eu duvido que seja capaz de me derrotar. Escolho no random, eu quero desquitizar. Me peço de perfeito só pra te ver chorar. Nas ruas aprendi tudo que hoje eu sei. Supere o ódio, eu também superei. É fácil conviver com as vitórias. Quem não conhece a derrota não conhece a história. O mundo só assim tão melhor, não tem lugar pro bom. Então acesse baixo pra ti, socorro.com. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation. Winners don't use drugs. William S. Sessions, Director, FBI. Violet and fighting to come again. As the year flew by from excitement, we now declare the opening of our special team tournament again. 2011. Com essas palavras do glorioso Arara que estamos começando. Eu gosto de jogos de diversão, começando a sua 71ª edição. Vai no trial! Aê! Senhores, estamos aqui reunidos mais uma vez, diretamente de South Town, protegendo as esquinas sombrias dessa cidade de Palilaxo. Estamos hoje aqui com o Daigo. Negócio é Andy, Robert e Benny Maru. Se você não concorda, vai tomar no seu cu. Com o Granville. Barril do Frial. Ali. Com o LK6. Olha, quem não jogou KOF roubado com barra de especial infinita, não teve infância. E ele que não teve infância, ninja inimigo! Hakyoku Seiken! Porra, óbvio que eu não joguei mais de todos os desenhos, porra. Pelo menos isso. E hoje, abre a tag HTML de mamilos, né, pro Zeke. Hoje vamos falar da maior série de jogos de luta de todos os tempos, The King of Fighters! Ou não! Ou sim, depois dos e-mails. O maior em tamanho de jogos. Porra. Oh, yeah. E-mails. Porra. Essas porra aí, ó. Essas porra aí, mano. Eu não te contei a história, que eu acho que existem duas coisas que fazem você transformar um lugar em sua casa. Principalmente quando você começa a fazer essas coisas no trabalho, seu trabalho vira tipo uma segunda casa. Sim, sua. Sim, normal. É primeira coisa que quebra a barreira do estar fora de casa é o cagar, né? Sim. Quando você caga Você caga no trabalho, amigo, você mora lá. Quando você caga no trabalho, você já tá começando a chamar aquilo de casa. Exatamente. O segundo é quando você dorme no lugar. É, aí eu não dormi lá no fundão ainda. Se você dormiu e cagou no lugar, é quase sua casa já. Agora, cara, quer dizer a tua casa é quase minha casa já então, né, cara? Não, cara, pior, eu fiz uma coisa no meu trabalho que eu nunca fiz aqui em casa. Ih. Eu dormi e caguei ao mesmo tempo. Porra, like a balsa, amigo. Ai, moleque, prova isso aqui. Que isso? Gazelho, moleque. Caralho, será que eu ia falar assim agora o tempo todo? Oh, yeah. Like a pause. Oh, yeah. Oh, yeah. Stop the run. Meus amigos, as pessoas, recebemos uma enxurrada de e-mails enorme referente ao último episódio e ainda ao penúltimo, fez muito sucesso, putaria. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos? Putaria tudo. Que as pessoas não têm nada pra fazer. Porra nenhuma pra fazer, mas agradecemos porque gostamos de receber essa porrada de e-mails, que a gente não tá podendo mais responder um a um como antigamente, mas fim do ano tá aí pra isso, né? Quem sabe. Exatamente. Aliás, vocês poderiam endereçar as cartas pra gente como se fosse pro Papai Noel, quando estiver mais perto do Natal. Né? Like a bosa, meu. Querido Ninja Inimigo e Lapso, esse ano eu fui uma menina muito boazinha, por isso estou mandando fotos peladas pra vocês. É, ou então esse ano foi uma menina muito má e mereço ser castigada. Alright! Alright! Oh yeah! Oh yeah! Adicionalmente, o pessoal veio falar pessoalmente comigo e alguns desses e-mails que a gente recebeu essa semana e algumas semanas anteriores também falaram desse assunto, que a leitura de e-mails tá ficando um bloco muito grande e que a gente podia indicar pras pessoas quanto elas têm que pular, né, pra não ouvir. Então faz o seguinte, cara, se você não quiser ouvir os e-mails, você adianta uns 20 minutos e vê se a música de fundo mudou. Se a música de fundo tiver mudado, aí você continua ouvindo e já começou o programa. Parece um bom plano, parece um bom plano. Parece um bom plano. Aliás, olha só, eu tenho uma outra dica. Se você acha que a leitura de e-mail é chata, é porque você não manda e-mail. Porque normalmente quem manda e-mail fica todo empolgado, fala, caralho, meu e-mail vai ser lindo, quero saber o que vai rolar. Aí a pessoa que não manda e-mail, ela fala, foda-se vocês, foda-se tudo. Eu não vou mandar e-mail, não quero ouvir e-mail, não quero saber nada, só quero... Quem não ouve e-mail é egoísta, e você que tá ouvindo aqui agora é melhor que os outros. Exatamente. Então, você acabou de ganhar o prêmio secreto do Baixo Pessoa, que nós revelaremos no dia 18 de fevereiro de 2012. Será revelado, pode cobrar. O primeiro e-mail vem do Drazen. Ele fez aqui várias considerações sobre como pronunciar o nome dele, e agora não vou errar mais Drazen, tá bom. É Drazen, não é Drazen, não. Drazen. É Drazen. Não podia ser japonês, é Drazen. Não, é Drazen. E ele fala sobre o episódio 69, o mais famoso de todos. O episódio 69 conseguiu ser muito engraçado e também acabou sendo sério em certas partes, o que foi muito curioso. Só pra constar, eu ouvi o podcast em casa, na caixa de som, com um volume razoável e ninguém se importou. Ou seja, declarou que vê pornografia numa boa, né, em frente à família, e o pessoal tá acostumado por causa disso. Então, tranquilo. Liga a pornografia no telão, moleque. Like a pausa, meu. Calma, mãe, traz a pipoca que agora a hora é boa. Chega aí. É, tá na hora do anal, mãe. Traz a pipoca. O que o Mamute disse sobre a mãe que proibiu o filho de comprar Resident Evil e deixou ele comprar GTA só mostra que o controle dos nossos pais muitas vezes colocam... Só mostra que o controle que os nossos pais muitas vezes colocam sobre nós está muito mais ligado ao que ofende a moral deles do que a própria preocupação conosco. Ou seja, matar zumbi é uma coisa que ofende a moral de qualquer um. Roubar carro é tranquilo, porra. Zumbi é um ser vivo. Ou não, não, não. Ai, foda-se, esquece. Cara, assim, é o que eu falo pra toda mulher feia, cara. Arruma um zumbi. Ele só tá preocupado com o que você tem por dentro. Um jogo que eu realmente achei que teve uma boa cena de sexo realmente necessária foi Fahrenheit Indigo Prophecy, que é um jogo da produtora do Heavy Rain. É, sempre que eu falo que Heavy Rain é bom, tem amigo meu que fala, Fahrenheit é muito melhor. É, tá bom, né? O cara agradece. Gostaria de elogiar o Senhor da Eternidade, porque com o tempo passei a respeitá-lo e perceber que sem ele, o programa perderia muito sua graça. É triste admitir isso, mas é verdade. Próximo e-mail, obrigado, Drazen. Exatamente. Até tem uma splinter também, pô. Mas as pessoas não falam tanto isso. Pombo mandou um e-mail pra gente aqui, ele que participa, resolve contribuir também na leitura de e-mails, que é um cara foda. Tem que ser foda, né? Fazer uma parada dessa. Acho que pelo fato da putaria estar bem perto da base da pirâmide de Maslow, que pelo menos pra mim, é mais do que normal que os resultados positivos de sua inclusão sejam notados nos jogos de diversão. Afinal, sexo é mais do que procriação. É principalmente diversão. Cara, hoje em dia ninguém faz sexo por procriação. Assim, cara, hoje eu vou transar pra ter filho. É meio bruxante a parada, não é? Imagina, tu já viu aquela tirinha do Nine Gag que o maluco fala assim, o cara tá transando com a mulher, put a baby inside me! Aí o cara, what? What? Yeah, stick that baby into me! Aí ele sai num foguete, nothing to do here. Like a boss. Concordo em gênero, número e grau, quando vocês dizem que é um absurdo essa convenção social de tratar sexo nos jogos como uma censura maior do que a violência nos jogos. A nossa sociedade hipócrita continua montando em cima desses valores invertidos. Aposto que a maioria dos responsáveis por essa censura, não hesitariam em enfrentar uma chuva de flechas para bimbar numa índia indefesa ou espalhar seu semi infinito do alto do prédio na guerra de vagabundos de boca aberta. Esqueceu de falar com seu tênis britadeira. Exatamente. É só uma questão aí, pelo menos na minha perspectiva, sexo é uma necessidade fisiológica do ser humano, então ela está sim na base da pirâmide de Maslow. Então... Exatamente. Não sei nem o que é pirâmide de Maslow, mas... Pirâmide de Maslow é uma pirâmide em, acho que, 5 ou 6 camadas, sei lá. Uma pirâmide de 3 lados. Uma pirâmide de 3 lados, exatamente. É uma pirâmide que tem 5 ou 6 camadas, assim, acho que são 6. Aí tem lá necessidades fisiológicas, é a base, aí necessidade de segurança, aí tem senso de comunidade, autoestima, tem umas porra assim, entendeu? Jogos. Estaria na parte de autoestima, talvez. Porque, deixa eu olhar aqui. Aqui, ó, pirâmide de Maslow. Olha só, pirâmide de Maslow. Tem a dimensão aqui que é autoestima. Sabe qual é um dos? Ela depois fica destrinchada embaixo, né? Sabe o que tá escrito aqui embaixo de autoestima? Tá assim, achievements. Então, jogos, né, meu? Tá certo. Bom, o Paulo é um cara muito esperto, cara. O cara que cita pirâmide de Maslow numa leitura de e-mails ou num podcast de putaria é um gênio da humanidade. Um gênio da sacanagem. Da sacanagem, amigo. A seguir, nós temos um e-mail. Pô, já que o Senhor da Eternidade tá aqui, por favor, vou fingir que sou ele. Caralho, não saiu. Não saiu, não saiu. Ficou claro que não é o Senhor da Eternidade. O e-mail... Aí, agora sim. Um e-mail que vem do mundo Pokémon, Taurus, de Sabará, em Minas Gerais. Sabará é uma cidade vizinha de Belo Horizonte, então ele é vizinho ali do Granville e do Daigo, provavelmente. Taurus é o único Pokémon que o Ash tem uma porrada repetida. Assim, ele tem vários, né, cara? É porque o Ash é o maior criador de gado do mundo Pokémon, né, cara? Tem mais touro que o Bruno Bernardes Mezenga. No podcast 55, o Lich Inimigo fez um review sobre Dragon Age Origins, onde falou que se você estiver jogando com um personagem masculino, não poderia ter relacionamento com um NPC do mesmo sexo, ou seja, que não poderia haver relacionamentos homossexuais no jogo. Porém, isso foi corrigido pelo Algoz, _ 123 nos comentários. Certo. Que significa? Significa que o Lich Inimigo deve ser heterossexual, então ele não deve ter tentado, então ele falou que não podia. E com o jogo de cintura dos diálogos e usando os presentes certos na hora certa, você pode terminar o jogo pegando geral e fica todo mundo numa boa, não precisa escolher uma pessoa só. Que significa que o Lich Inimigo é monogâmico e não manja das putas. cavalarias. Então ele também. Entendi. Então você só falhou mesmo. Beleza, beleza. Acontece com todo mundo. No cast de AD&D, que foi o episódio 68, sinceramente achei um dos piores. Muita trollagem e porrada aí! É verdade. Ele não gostou. Eu gostei desse episódio. Eu também. Esse gostei. Não é sobre o cast em si, mas sim sobre algo que foi comentado sobre o AD&D 4.0. Não existe nenhuma pasteurização das classes. Elas simplesmente agora seguem a mesma mecânica para serem mais equilibradas. E assim sendo todos a mesma. E assim sendo todos na mesa. Ah, tá certo que escreveu, eu que sou burro. E assim sendo todos na mesa, se divertem durante o jogo. Jogo D&D desde a primeira edição e por muito tempo também não quis saber da 4.0, mas hoje digo que como sistema é muito melhor, pelo único e simples fato de largar de vez a tentativa de simular o que não existe. Como assim o que não existe? Olha o que existe. A fantasia. Olha porque a fantasia existe. Você que deve ser uma criança que se perdeu na vida. Tá quase fazendo sexo. É, e dar prioridade à diversão de todos na mesa. Sei que isso é meio mamilando, mas muito do que o povo reclama da 4.0 é simplesmente preconceito e frescura. Sim, até vi a leitura de mim que você fez com o Senhor da Eternidade, vocês falaram sobre D&D 4.0 e vocês não jogaram. O maior problema do D&D 4.0, na minha opinião, que vai ser apedrejado, obviamente, vai ter meio caralho, inimigo merda, puta que pariu! Mas... o problema do D&D 4.0 é que virou um MMORPG, tá? Tem tipo função, tem um cara que é o tanque, tem um cara que cura, um cara de suporte, um cara de não sei o quê. E é como se eles estivessem tentando fechar essas lacunas, assim. E ficou legal, mas muita gente ainda prefere o D&D 3.0, 3.5, inclusive eu. A MMOtização dos jogos de videogame é uma parada assim que a gente vai ter que aprender a conviver, né? Sobretudo porque, segundo pesquisa recente, mulheres que jogam online fazem mais sexo do que as outras. É a pesquisa de todos os tempos. Próximo e-mail. Freeman, Severínia, São Paulo. Caralho, isso é longe, brother. Severínia é tipo, sei lá, mulher do porteiro. É tipo assim, eu não sei o que é essa cidade. Vou até procurar aqui na Wikipedia. Enquanto isso, você vai se divertir. Caralho, é longe, é tipo... Não gostei muito do podcast de vocês sobre Resident Evil. Sou muito fã da série e vocês ficaram falando dela como se fossem jogadores casuais da série, que jogavam apenas para passar tempo. Resident Evil é uma série de games extraordinária e, sem dúvidas, merecia um podcast bem feito. Eu também adoro games de luta, mas não jogo muito co-op, pois para mim ele é muito técnico. Nele o personagem pode sair tocando piano. Pô, esse meio pode ser de semana que vem, né? Pode ser de semana que vem. Nele o personagem pode sair tocando piano com os complexos de comandos de um ultra combo. Caralho, não tem nada de complexo, cara. Desculpa, filho. Não tem nada de complexo. Se você acha que essa porra é complexo, o Street Fighter também é. Tem igual, porra. Nunca jogou Tekken com King. Nunca jogou Marvel's Capcom 3 agora. A história do KOF é maravilhosa. Seus personagens são carismáticos e eu tenho um enorme carinho por eles. Sou muito fã do Kyo, mas infelizmente os games da série são muito técnicos. Kyo. Por favor, falem para o pessoal que curte bastante parar de ficar mandando mensagens dizendo que querem possuir a Beb, pois ela é uma gamer fantástica. E seria muito chato se o namorado dela a impedisse de participar dos podcasts do Bastante Soco, pois a participação dela é muito valiosa e deixa os podcasts de vocês mais especiais. Quis dizer a Debs. Debs com D de dado. Não, será? Eu não sei. Agora fiquei em dúvida. Acho que sim. Porque realmente a Rebeca, até a gente sabe, tá na pista, né, pra balança, né? Foi a Débora. Mas o namorado dela é gente fina, porra. Ele ouve a gente aí, um grande abraço pra ele. Gente fina pra caramba, pô. Muito mamiludo é esse negócio. O namorado da Debs é mamiludo? Não. Porra. Aí eu não sei. Debs, manda e-mail aí dizendo seu namorado é mamiludo. Eu queria saber. Um grande problema que a gente tem quando a gente faz um programa sobre série de jogos, como Resident Evil, como Silent Hill, como Street Fighter e diversos outros programas que a gente faz, a gente tenta pegar todos os públicos. Então a gente tenta dar uma visão geral e depois aprofundar um pouco. O problema é que a série Resident Evil é tão grande que a gente não poderia se aprofundar em todos os episódios. Então, a gente poderia fazer mais um episódio de Resident Evil, quem sabe um dia. Tá na lista aí de mais um dia, podemos fazer vamos um dois. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar um programa que a gente já fez e fazer uma versão hardcore agora. Vamos fazer com Metal Gear, que foi o segundo. Fazer o primeiro remake do Baixo Feito Soco. Que só quem jogou Metal Gear vai entender. Aí Metal Gear vai ficar, what the fuck? A gente vai fazer um programa modulado na frequência 38.45. Se você não modular essa frequência, você não vai ouvir o programa. A gente não vai falar frequência, vai falar que tá na capa. Vai ser o thumbnail do MP3. Então se você não ouvir num desses tocadores de MP3 inteligentes que mostra a foto, você não vai conseguir entender. Ah, fica aí, breve. Ninja Gear Solid 2, remake. Lê aí o Xoxota Cabeçuda aí. É, o Red Xoxoteiro. Muito bom esse apelido. Ainda sobre o podcast de putaria, sempre sobre o podcast de putaria, eu já desconfiava que o Lapso não manjava das putarias. Olha e muito aí. Menos do negócio. Cara, eu nunca enganei ninguém mesmo, cara. Eu sou um fracasso, eu sou um virgem, cara. Porra, cadê sua eternidade pra pegar meu lugar aqui e falar, não, Lapso, você é foda, quero dar pra você. Porra, cara. Você é o melhor, cara. Porra, Deus, você é o melhor. Aqui, o cara da elogia, porra. Ele pode ser inteligente, mas na hora do vamos ver, falta XP. Cara, as mulheres estão atrás dos homens inteligentes, cara. XP você adquire com o tempo. Inteligência, são muitos anos conseguindo isso aqui todo. Agora... Que você rola no começo lá e vê se saiu ou não. XP você ganha. Exatamente, eu rolei um 17 lá bonito. Sobre o cast de futebol, épico. Apesar de não ser tão velho como vocês, joguei Superstar Soccer no Super Nintendo do meu primo e eu amarrava e customizava o uniforme dos jogadores. No emulador de PC, joguei FIFA 93. Não existe essa merda, FIFA 93. Ou será que eu tô maluco? Não existe essa porra. Mas o melhor FIFA de todos foi o 2002. Nessa época do Play 1, é 98, tem todas as seleções do mundo. Inclusive, alguém mandou um e-mail sobre isso, ouviu comentário? Eu não achei lugar nenhum, mas alguém falou isso, é verdade. Tem todos os times do mundo. Nessa época do Play 1, eu não sabia como botão apertar pra correr. Assim esperava o goleiro dar um chutão de tiro de meta e a bola sobrava na entrada da área pra mim e era gol da cobertura. Era igual. Yes, igual. Nosso amigo Prankster de São Paulo, SP Capital, diz: lembro como se fosse ontem, saindo da escola, correndo pra passar na locadora e esconder a fita do internet no Superstar Soccer Deluxe. Essa arte aí. A gente ensinou no podcast. Amigo. Para que ninguém alugasse antes de eu ir pra casa e pegar a grana. Locadora filho da puta não alugava se não pagar antes. Porra, isso é muito escroto, né? Eu lembro que eu pagava, tipo, depois e Muita briga dentro da locadora pra alugar esse jogo quando chegávamos juntos, tempo bom aquele. Teve uma vez que a tiazinha que tomava conta nos colocou pra fora e não deixou ninguém alugar a merda do jogo. Que maluca, né? Ah, quer saber? Não vou fazer dinheiro hoje não. Vai tomar no cu. Ah, cara, o nome disso é TPM. Altos campeonatos aconteceram em casa, valendo grana ou não, era sempre aquela bagunça. Quando eu conseguia fazer uma lambreta. Lambreta. Ah, é esse o nome do chapeuzinho muito louco. E fazer o gol era tipo vitória de campeonato. Todo mundo gritando igual um bando de retardados. Fora que tinha outros macetezinhos, tipo fazer o gol do meio de campo, essa chegada do lado do carrinho que a bola acertava certinho no canto direito, seguiu do gol, golaço! Só um adendo aí, você falou lambreta, é porque eu tô acostumado com as pessoas de São Paulo, então é lambreta aqui no Rio é lençol de carretilha. Então é aquele que o jogador segura a bola entre as pernas e joga ela por cima dele próprio e cobrindo o outro jogador também. O último jogo da seleção aí, o Damião fez isso no maluco aí. Procura o replay. Damião, lambreta, você vai entender o que é. Aí o Damião pilotando a moto. Do internet pra essa sogra, quando você largava a corrida e apertava o ar do Super Nintendo, aí ele fazia isso. Ainda falando de internet pra essa sogra 64, eu fazia o time dos super campeões no lugar do time japonês e ganhava todas. Teve uma vez que o juiz amarrou o cartão amarelo em um arame pra mostrar o meu jogador. Acho que ele tava com medo de apanhar. Tipo, ele ficou de longe quando mostrou o cartão e mesmo tava fora das mãos do juiz pra jogador. Cara, eu fiquei um tempo sem entender essa porra. Eu falei, caralho, como assim? Que, tipo, aí eu entendi que era uma porra de um bug no jogo, cara. esse é amigo do namorado da Debs, inclusive. Phelps, Rio de Janeiro, RJ. Jogos de futebol nunca foram nem vão ser a minha praia. Deve ser Leblon a praia dele. Nunca gostei de assistir futebol, só jogar com os amigos e mesmo assim parei. Muito bom seu arroto agora, nota 8,5. O único jogo de futebol que eu gostei de verdade foi o Super Mario Strikers pra Wii. Era muito insano, dava pra jogar de 4. E era cheio das putarias dos jogos do Mario. Dava pra pular por cima do goleiro, teleportar pra dentro do gol. E tinha também um especial que dava pra fazer uns 7 gols de uma só. Caralho, 7 gols de uma só vez. Esse jogo segue a linha do Mega Man Soccer, né? Tipo, bandeiras cósmicos e fenomenais! Bandeiras cósmicos fenomenais! Aquele jogo de Mario Hops 3 on 3 do DS também. Você fica parado em cima do quadradinho, aí vale 15 pontos. NBA Jam tinha essa porra também. Obrigado, Phelps, continue nadando aí. Agora que entendi, né, cara? Quanto que futebol nunca vai ser a praia dele? É porque ele é o Phelps, nadador. Entendeu? Porra, amigo, piada de legal, caralho. Joga handball. Handball não, Phelps. É. Bola 4. É, frescobol. Frescobol. Aquecedor de tuba Itacoaquecetuba, São Paulo. Itacoaquecetuba, São Paulo. Itacoaquecetuba. Papi, baquígrafo. Muito bom o cast sobre jogos de futebol. Até que enfim, um cast que consigo ouvir até o fim. Nossa. Mas, porra, aí, tá bom. Eu selecionei as partes boas dos eventos. Sabe que eu gosto quando eu digo esculacha, né, cara? É a melhor parte. O primeiro game de futebol que eu joguei foi justamente. Não, pera aí, porra. O cara não é que o cara não ouviu de até o fim. Ele falou aí o de RPG ou de MMO que ele não gostou, pô. Ah, entendi. Ele não sabe. Que MMO, RPG e RPG, né, então? Exatamente, ou seja, RPG. O primeiro game de futebol que eu joguei foi justamente o Soccer pra Nintendo, que o Lapis falou. Lembro que me divertia muito com esse jogo quando jogava ele no meu Dynavision. Vai capaus. Porra, aqui, podem rir à vontade, mas fala que não, cara. Eu tenho um Dynavision na caixa aqui. Porra. Tá de bobeira esse Manolo. Porra, com dois controles de pistola, amigo. Bomberman, mestre, amigo. Mestre, amigo. E fui procurar no YouTube pra lembrar como era. E vi que era aquela merda. Tinha outro. Mas deve ser melhor que aquela merda. Melhor que aquela merda de Fadonze. Tinha outro também pra Nintendinho que eu jogava, mas não lembro o nome. Que tinha gráficos melhores que o Soccer e uma visão isométrica. Se vocês não souberem o nome. Então, não sei. Também joguei o clássico aí, Super. Peraí, aquecedor de tuba. Se for um que dá pra escolher Argélia, fala aí que eu vou lembrar o nome dele. Tinha um que dá pra escolher Argélia. Era muito escroto. Beleza, falei. Também joguei o clássico Super Sidekicks 3. Jogou no fliperama esse aí, né? Pode. Claro. Foi comentado no programa de hoje, inclusive. Vocês vão ouvir sobre ele de novo. Ah, tá aqui. Que jogava nos flippers entre uma partida de KOF e outra. Aí, galera, adivinhando os assuntos, né, galera? Exatamente. Fala de King of Fighters hoje. E lembrei também de um jogo chamado Virtua Striker, que saiu também pra Dreamcast. E tinha uma jogabilidade igual a do SSK3, porém em 3D, com os óculos, né, e tal. Joguei uma vez e achei uma bosta, porém é muito melhor que aquela merda do FIFA. Também gostei do vídeo do Luar, em que vocês aparecem jogando MK9. Vocês não têm nada a ver com a voz que vocês têm no cast, principalmente o Senhor da Eternidade, que eu sempre pensei que fosse um moleque parecido com o cara da revista Mac. Mas ele parece com o Alfred Newman. Eu acho que é parecido com o Alfred Newman. Mesmo não sendo ruivo. Mas a voz dele é muito do cara da Mad. É o Alfred Newman. Vocês não viram como é que é o Mestre Splinter, né? Então, manda aí como é que vocês acham que são, como é que é o Mestre Splinter. Que o logo é sempre tão dramático assim quando ganha ou perde um jogo? Ai, sim. Não, o que o logo é dramático pra qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa. Fala assim, pô, não, Arthur, não sei o que, pô, vamos comer um sanduíche ali. Cara, assim, não, eu sou a favor do sanduíche porque tem muita proteína. Por outro lado, se a gente tá comendo a comida aquilo. Mas veja bem. Tem os nutrientes que, pô, teve uma vez que eu tava andando com ele na rua e alguém, que ele nunca viu na vida, esbarrou nele. Aí quando a pessoa esbarrou ele, uou! Uou! Não, mas o que eu. Ah, o pessoal. Sabe por que o pessoal não acha que a gente grava com a voz? Porque nego que foi no podcast. O que nego que faz podcast é? Uma porrada de obeso, velho, sem vergonha, que não consegue se levantar da cadeira. Aí vê a gente tudo jovem, semi-esbeltos, ou então com a suave. Eu gostaria de chamar semi-obeso. Tá, eu engordei pra caralho esse tempo. Beleza, semi-obeso. Não, cara, obesidade não é só corpo. corporal, não. Tem obesidade mental. Não, a gordura... Não, mas eu falei pra vocês uma vez. A gordura saiu na minha barriga, mas nunca saiu da minha cabeça. Eu continuo sendo igual gordo. Igual... Todos nós? Não importa que hoje nós não somos gordos. Nós somos mentalmente gordos. Porra, metal, amigo. Então, também o pessoal pode tentar adivinhar aí como é que começa o Twitter. E depois a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar aquele Facebook lá que não tá seguindo pra porra nenhuma. Eu vou colocar umas fotos do pessoal lá. Aí vocês podem ver como é que... Ou não. Ah, eu coloco, não tem problema não. Aí o pessoal vê como é que são as caras dos filhos da puta aqui. Só as garotas eu não vou colocar foto não, porque sabe como é que é. Mas aí... Não, é os vagabundos a gente coloca lá. Quer dizer, não sei, né? Tinha algum homossexual que gosta de se tocar vendo o pá de homem, talvez. Aí vem a foto do seu retenado de fatata. É, é o... Enfim, para de falar essa porra. Carnage! Achei fenômeno, fatata. Achei fenômeno o último podcast sobre fatata. Futebol nos jogos. Como apreciador desse esporte, tanto no virtual como... Tanto no profissional quanto no pessoal, como diria Faustão, me senti papá feliz de ver que esse cast depois que sugeri um dos meus últimos papap meios. Minha opinião afinal vale alguma coisa, ou não? E se foi coincidência, um caso do papo estilo. Achei muito papapá foda a edição, principalmente a parte com a música do Winning Eleven 9. Atualmente o papapá FIFA é muito superior ao Pro Evolution. Deveria voltar ao consagrado nome Winning Eleven, ou Wing Eleven, como a garotada dizia. E mas realmente... o nome é Winning Eleven só no japonês, né, cara? Japonês sempre foi só, sempre só foi no japonês, né, Winning Eleven. Porque na época do PlayStation 1, a gente comprava as versões japonesas mesmo, aqui, né, era piratão bolado, mas depois começou a sair mais as versões europeias, que ao mesmo tempo, né? Antes não era, antes tinha um lagzinho de ter lag, não, tinha um gap, né? Tinha uma lacuna de tempo. É, realmente acho ridículo ter uma liga FAP brasileira no FAPS. O FIFA tem uma mais ou menos. Bem mais ou menos, né? É o Internacional. FAPAP, né? O Internacional, por exemplo, associa os direitos dele ao Winning Eleven. Então você não vai ver o Internacional com o nome original, com o nome de verdade no FIFA. E temos de apelar para as zoações de brazucas, bomba pet? Porra, bomba pet é nada, amigo. Bomba pet. Robina tinha quase tudo em 99. Faltou falar sobre Brasfoot. Pô, a gente falou de todos esses negócios, cara. Falou falar de, sei lá, do Championship Manager, talvez. A gente falou até do joguinho Aquamatic lá, de água, que... A gente falou até do Cartola, caralho. E dar um foco um pouco maior na grande Master League, isso é verdade, isso falta um pouco. E era muito divertido, pois te dava a opção de vencer os melhores times do mundo usando jogadores ridículos. Como Ivarov e Minanda, Castolo. Aí, ó, falaram muito de Alejo, mas falou o Castolo e o Minanda. Castolo era o atacante brasileiro, Minanda era o camisa 10, era espanhol, cara. Jogadores de fora. No mais, pensem a respeito do que mencionei anteriormente no... tá ficando bom de rota, hein, cara. É quase a eternidade. Ele, semana passada, um dia desse ele mandou um e-mail falando assim pra gente pedir ao pessoal pra votar no nosso podcast no iTunes. O cast de vocês é melhor que muitos que estão destacados lá. Dando 5 estrelas pra essa porra, ela vai voltar pros mais vistos e vai aumentar a audiência. Exatamente. Então, se você baixa pelo iTunes, larga de ser filho da puta, vai lá e dá uma nota pra gente. Se você não baixa pelo iTunes, larga de ser filho da puta, vai lá e dá uma nota pra gente. Dá uma nota, vai dar 5, tá? Se não for pra dar 5, não precisa dar nota, não. A gente tá com 4,5 lá, a gente tem acho que 20 votos, uma coisa assim. E tá lá, eu não sei que posição tá. A gente chegou aqui em primeiro, né, dos podcasts, você lembra, certo? Tem uma época aí, cara, tem uma época. Mas é porque a gente era novo, então ele. A gente não fazia metade do sucesso que a gente faz hoje. Mas pela conta que o iTunes faz, ele faz um cálculo lá de quanto você é novo, mas o quanto você tá sendo influente naquele. E como a gente tinha pouco tempo, a gente acabava tendo uma influência muito grande, porque, enfim, não sei como é que a conta funciona. Mas agora tá lá, lá. É tipo essa criança de 10 anos, tem um pau de 40 centímetros, tipo isso, você é muito mais. Na verdade, eu tava olhando lá, os 500 primeiros mais baixados da categoria de jogos são do 99 Vidas, que é um podcast de jogos também do cara do RapaduraCast, daquele outro rapaz que eu esqueci o nome, porque eles tinham parado o tempo, voltaram agora, é muito bom. Ou é 99vidas.net, acho. É curtinho, assim, tem meia hora, é maneiro, vale a pena. Recomendado pelo Lápis. Recomendado pelo Lápis, ó. Eu não recomendo qualquer merda, não, hein? Tem que ser muita merda pra recomendar. E dá uma ouvida lá que é bacana também, tá? Mas baixa o nosso, filha da puta. É, próximo e-mail. O Palhadino com dois L's diz. Palhejo. Palhejino. O International Superstar Soccer é tão primoroso que eu fusca qualquer jogo de futebol daquela época, mas aqui menciono o lindíssimo Sega Soccer pra Mega Drive. Pois não, falou de Sega Soccer, né, cara? Falou de Sega Soccer. Que inclusive vinha no cartucho de 10 jogos. Porra, deve ser. Com sua visão top-down, também conhecida como isométrica, e efeitos sonoros realistas, tornou-se um jogo de fato desafiante para o jogador. Falta impedimento é quem não curte o futebol. Arte do Júnior Baiano. Júnior Baiano, porra. Ele comia o Lafon, comia o a Vera Verão. Reza a lenda, né? Não sei. Acho que não tinha como mudar a formação tática, mas dava pra substituir os jogadores. Esses jogos recentes de futebol pouco evoluíram. Muito repetitivos e fáceis. Eu sempre tive a sensação de que jogar com 4 estrelas era mais difícil que jogar com 5. Caralho, só você, cara. Essa mesmice me faz entrar nos jogos de management. Comecei com ele fute, claro, mas logo falei pro Championship Manager 2002. Em 2002, e até hoje sou assíduo jogador desse gênero. Muito que sei sobre esse magnífico esporte, devo ao Championship Manager e o Football Manager. É Football Manager, FM? O Manager, né? Frequência modulada. Continue o grande trabalho. Sei lá, né? Continue o grande trabalho de vocês. Um abraço pro Ilapso, um incesto. Fala aqui, outro aqui que é um amigo nosso, tá mandando e-mail. Pô, esses caras ficam mandando e-mail, cara. Por quê? Porra, não vou mandar e-mail desses caras, não. Quem já participou do podcast, eu vou. Última. Hanya Shenko. Com o tempo, acho que os jogos de futebol perderam a graça pra mim. Deve ser porque começaram a virar modinha e jogar com outros jogadores ficou popular. E aí eu vi que meu nível de habilidade não condizia com as outras pessoas. Ou porque acho sem graça mesmo. Sei lá, né? Você que tá falando. Mas escutando o Nish de mim falando como ele é incrível em jogos de futebol, não pude deixar de me identificar. Certa vez, tinha o pessoal da casa de um amigo da faculdade, um grupo composto por 5 homens e 3 mulheres. Alright, amigo! Aí, dá pra fazer, ó, combinação de 5, 3, de, porra, aí. Combinação de 5, 3 a 3, dá 18, não, sei lá quanto é que dá. Faz assim, fatorial, vezes... Fatorial, menos 2 fatorial. Dá, não, menos 3 fatorial, 2 fatorial. Dá 5 vezes 4... E ficou decidido que rolaria um campeonato de 10, ficou decidido que rolaria um campeonato de 10 combinações. Se for, né, um homem com uma mulher só. só. É, campeonato de mini-eleve. Beleza. Cara, tinha 5 homens e 3 mulheres. Então, o que rola? Campeonato de mini-eleve. É, cara, como vocês vão colher de fuckfest essa parada? Eu, cara, vou até procurar agora num site por um desse. É, até sair da aba aqui. É, blá blá. O campeonato teria 2 chaves, onde todo mundo joga com todo mundo, blá blá, depois de playoff, blá blá. Pra ficar equilibrado, 4 homens formaram uma chave. Enquanto 3 mulheres e eu formamos da outra. Não ninguém, né, com esse nick Rania, né? Pelo menos eu fiquei no primeiro lugar da minha chave. Cara, ele não falou que ganhou todos os jogos da chave dele. Pode ser que ele não tenha ganho todos. Ele falou que foi o primeiro na chave dele. Pode ser que ele não tenha ganho todos os jogos. Mas beleza. Vai ver, tinha uma garota lá que jogava Winning Eleven pra caralho. Nunca se sabe, porra. Abraço, Rania! Vi ele essa semana, um dia desse aí. Tá fazendo isso lá, fala. E vem aqui do Patrick Euso. Isso é nick, nem me disse. Euso é sobrenome ou é tipo um nick muito zoado? Patrick Euso. Acho que o tema abordado foi sensacional. Nenhum podcast brasileiro falou de futebol com tanta maestria. Momentos memoráveis. O forte bomba. Sem contar que o Aleja é melhor que Pelé. É, Aleja é melhor que o Pelé. E o famoso chique de segurar o Y na hora de lançar a moeda pra, pra vencer sempre. Eu escolhi o campo porque tem toque. Tem o toque, caralho. Só consigo jogar da direita pra esquerda. Não, mas gente, eu entendo isso com um jogo de luta. A gente não consegue dar Hadouken do lado direito, tá? Ah, irmão, isso aí, caralho, cara. Ai, o Arara ensinou a Talu, a namoradeira da Hadouken, ela sabe direitinho agora. Eu acho que ela consegue fazer dos dois lados, fala sério, porra. Esqueceram de mencionar o Adidas Soccer do PlayStation. Você dava uma voadora no jogador, tipo uma voadora do Bruce Lee. Ok. Se você manjar das putarias, nem leva o cartão. Manjo das putarias. Papapá. Porra, meu. E o último e-mail dessa noite, Lápis, por favor, tenha as honras. O nadador do deserto. Nadador do deserto. Como é que nada no deserto? Ah, não sei, ele é rival do Phelps, automaticamente. O nadador do deserto. E aí, pessoal do Chagas da Diversão, venho ouvindo vocês há um tempinho já. Porém, resolvi ouvir desde o primeiro. Nunca mandei e-mail porque ainda não cheguei nos atuais e deve ser uma merda ler. Não é, tranquilo ler, não faz isso nenhum. O legal é que dá pra eu acompanhar a evolução de vocês desde o início, apesar que hoje em dia vocês devem estar ricos e talvez nem lerão meu e-mail. Cara, coitada da pessoa que acha isso. Coitada da gente, né? Que as pessoas ainda ficam achando isso. Cara, o que a gente ganhou até hoje? O Liz me ganhou uma Coca-Cola. Eu ganhei uma Coca-Cola. E eu ganhei uma parada aí que é meio. Não dá pra calcular, mas é uma parada muito valiosa. Mas assim, dinheiro a gente não ganhou. Exato. Enfim, já visitei o site de vocês algumas vezes, mas vi fotos suas. Nunca vi fotos suas. E é muito legal imaginar como vocês são pela voz. Tipo, 2 pontos. O Liz inimigo, um garoto serelepe infeliz. Eu sou um garoto, cara. Eu nem sou o mais velho daqui, né, cara? É, nem eu, mais velho. É um cara serelepe infeliz. É tipo de viado, né, cara? Não, óbvio que não, porra. Tá bom. Enfim, é. Não, cara, o Liz inimigo é um dos caras mais depressivos, assim, que você pode conhecer do mundo. Exatamente. E o Rilapso, um avassalador seririqueiro do grupo, assim vai. Ih, cara, não pego ninguém, cara. Você tá de brincadeira, não tem nada a ver com isso. É. E até. Pega homem pra caralho. O que que foi? Pega homem pra caralho. Pega homem pra caralho. Pega homem pra caralho. Cara, sabia. É, não vou nem contar. É, ia ter umas porradarias, mas deixa pro próximo. Fora que eu poderia ser apedrejado em praça pública. Não, cara. Praça pública foi hoje aqui. A gente foi apedrejado. A gente gosta de tomar porrada. Não reclame dos erros português. Vocês estão mandando no celular. Cara, isso é desculpa. Não. Parabéns, porque ele mandou no celular e não veio no final. Send from shit. É, pode ser apagado isso. Até uma próxima. Continue assim, vírgula, e espero ouvir meu e-mail quando chegar nos atuais. Falou. Abraço. Então continue mandando seus e-mails para eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com, deem curtir no facebook.com/baixofrentesoco e sigam o Twitter @baixofrentesoco, que de vez em quando a gente coloca umas paradas maneiras lá, mas a gente 2012 vai começar a usar melhor essas merdas aí. Exatamente. Ano novo, sempre. Exatamente. É isso aí, tudo que ele falou. É, e abraço. Antes eu vou começar aqui perguntando ao Ninja Inimigo, que é o orelha aqui desse programa. É o mestre Splinter de hoje, né? Hoje eu sou o orelha mamiludo da parada, mãe. Você que é o orelha mamiludo. The nipple deer. Ninja Inimigo, por que você não teve esse saudável costume de jogar The King of Fighters, assim como quase todos os demais presentes aqui, e o Arara, que é o ouvinte especial de hoje? Antes de esclarecer que não é que eu nunca joguei King of Fighters, eu cheguei a jogar. Não teve costume. Eu não tive o costume. Eu preferia jogar outros jogos de luta quando eu tava no fliperama. Mas uma das coisas que me incomodavam em King of Fighters era... Na verdade, uma das coisas que me atraía em King of Fighters era você poder escolher 3 personagens. Numa época você não tinha isso. Eu achava isso muito maneiro. O que me incomodava é que você jogava um round com cada um. Você não tinha aquele negócio de mudar de personagem no meio na época, assim. E quando eu comecei a entrar em contato com King of Fighters, eu tava entrando em contato com a série Versus também. E isso me... Eu gostava mais do lance da série Versus, de você poder mudar de personagem no meio da luta, assim. Tipo, ah, meu personagem tá mandando... Entra o Wolverine! Pá! E eu acabei não gostando, não sei, acho que era só isso. É. Bem objetivo. Não, você foi bastante objetivo com a sua afirmação e, portanto, você merece nota 8,5. Passou. 8,5, passei, pô. Muito mais do que eu ganhei. Ah, tá. Passou com um laude, né, amigo? 8,5. Porra, você tirou 8,5 em física 3, moleque? Cara, você sai correndo pelado, amigo. Porra, sai correndo pelado. Daí vai pro abraço, né, cara? Passou pra Libertadores, né? Abraço pelado é foda. É, ui, daqui sei. A história de The King of Fighters, que é a maior série de jogos de luta de todos os tempos, isso aqui... E pronto. Nem que seja número de jogos, mas ponto. Começa em 1994, mas antes disso, é necessário você falar da empresa por trás de toda essa magia, que é a SNK, que é uma das 50 mil empresas de jogos que foi fundada no final dos anos 70 e na região de Osaka, lá no Japão. E é uma empresa responsável por jogos aí que é meio difícil alguém que jogou videogame nos anos 90 não ter jogado pelo menos alguma coisa da SNK, né? Era responsável, né? Era responsável, né, amigo? O Fatal Fury, Samurai Showdown, Metal Slug, The King of Fighters, Art of Fight, que era meu famoso aqui. Super Sidekicks. A próxima glória. Exatamente. A gente não falou dessa porra, né? Putz. Falou. Eu cheguei a citar. Citou alguma coisa só. Do episódio 70. Primeiro ou... toque. Um bom controle. E tinha especial no jogo, né? Sensacional. É. Basicamente, a SNK se confunde muito com com a própria plataforma. Forma dela, que é a Neo Geo, né? Então, sempre que você ouvir aquele barulhinho... E alguma daquelas... É igualzinho, Pato. Posso tomar alguma aí. Daqueles negócios, tipo, 100, sei lá o que, Mega Choque, 300, puta que pariu. Esse barulhinho do Neo Geo marcou como, tipo, se você tá na fliperama, tipo, em algum canto que você não esteja jogando, você escuta esse barulhinho toda hora, de alguma máquina que vem. Sabe o que esse barulhinho traz na minha cabeça, sempre? Sem sacanagem? É assim, a noção de que o bar tá abrindo. É, porra. Abriu a parada, ligou a parada, ligou... E dá a porra do barulhinho. A SNK, nos anos 80, ela produziu alguns jogos que ficaram famosos, né? O Ikari Warriors talvez seja o principal expoente dele, porque foram que eles levaram depois à frente até no próprio The King of Fighters. Na 75, aquele primeiro jogo de rail shooter estacionário, assim. Primeiro jogo que realmente ficou famoso, todo mundo jogou e tudo mais, acho que realmente é o Fatal Fury, né? Foi o primeiro. Chegou ali um pouquinho depois do Street Fighter. É, um pouquinho depois naquela cola, né? Quando a Capcom lançou o Street Fighter e a parada dos jogos de luta veio pra ficar, a SNK, pouco tempo depois, né, lançou o Fatal Fury, né? Ação e reação. A Capcom fez ação, a SNK mandou a reação. Exatamente. Reação. Em 91 saiu o Fatal Fury, cujo título era Fatal Fury 2. The King of Fighters, né? Eles... Garou o Densetsu. É, The King of Fighters. E aí você podia... A lenda do lobo a fim de hangar. Excelente. Só tinha três personagens pra escolher, né? Que eram o Terry, o Andy e o Joe, né? E aí era uma desvantagem enorme em relação ao... É, os três lobos lendários. É, o Street Fighter tinha 8, né? De cara, então já tinha essa desvantagem. Não, no Street Fighter 2, né? No Street Fighter 1 só tinha 1. Não, o Street Fighter 1, pô, o Street Fighter 1 é de 80 e pouco, né? O Street Fighter começa no 2, né, cara? Vamos ser sinceros, pô. No ocidente é, né? Primeiro Street Fighter é uma evolução torta do Karate Champ. A evolução torta. Então, pra quem não jogou, você já imagina como o bagulho era escroto, o Karate Champ, né? Você já tem essa noção, mas tudo bem. Vocês jogaram Fatal Fury no fliperama? Como é que foi isso aí? Sim, muito. Bastante. Joguei muito mais o port pra 16-bit, né, da Takara. Da Takara, isso. Infelizmente, né, assim, uma coisa que, na minha opinião, se você jogar o arcade, você, tipo, vem aquele tijolo na tua testa e você, caralho, olha a música desse jogo, cara. O bagulho é um jogo de luta, mas, tipo, tem música. As músicas são sensacionais. Dia desses a gente tocou a música do Big Bear na leitura de e-mails do Fatal Fury 2 já, e aí os caras vieram perguntar de que jogo que era, porque não conheciam a música, falaram que a música era boa pra caralho. E era a música... Música foda. É sensacional, cara. E assim, pra mim, o que marcou o Fatal Fury, assim, por que que eu lembrava de Fatal Fury e não lembrava de outros jogos? Coisa simples. Primeiro, são planos de ação diferentes, né? Você já tem um negócio de você vai pro fundo, vai pra frente, dá uns golpes se cruzando no ar, feito senseia, que não fazem muito sentido, mas já é uma ideia legal. Segunda coisa, você tinha uma transição temporal entre um round e outro. Você ia lutar, por exemplo, com o Michael Max, o negócio era na praia, aí o primeiro round... Primeiro round, a praia lotada, as minas pagando um pau ali, pá, de repente solzão, aí depois segundo round já tá meio de tardinha, só a galera já pegando umas ondas, movimento mais miado, à noite só tem os maconheiros, mendigo, maluco fazendo fogueira. Eu lembro muito que era tipo bar, aí o cara tava geral tranquilo no começo, aí o round 2 tinha maluco bêbado, wasted no chão, assim. Round 3 era só o maluco limpando o chão, com as cadeiras já em cima da mesa e falando, porra, aí, meu amor, vocês vão terminar essa porra aí ou não? Bater ele logo aí pra eu fechar o bagulho. Aí o que que acontece? E também tinha efeito de tempo, eu lembro que na fase do Tum Furu, por exemplo, o terceiro round, tava chovendo, né, cara? Terceiro round chovendo, então era uma chuva muito louca, assim, tipo, às vezes você lutava com ele, nem chegava de você ver o terceiro round, você perdia os dois logo, porque ele era mó apelão, mas chegava no terceiro, você, caralho, meu irmão, tá chovendo, bagulho muito louco, não tô vendo nada, que isso? Entendeu? Era muito legal isso. Uma parada Heavy Rain foda, assim, aquele chuvão detonado a imagem na tela. Chuvão louco. E assim, por último, voltando pro gameplay, saindo do aspecto estético, é que você tinha, eu acho que é o primeiro jogo que eu me recordo, que tinha o chamado Danger, né, cara, que você tava quase morrendo, a tua barra ficava piscando vermelho e você tinha, tipo, alguma mutreta nova, um especial, né, ou um não, seus golpes davam mais dano só. Ah, é, o primeiro é os golpes que dão mais dano, é verdade. Daí pra, do 2 é 500 especial, não é? Ou é no Art of Fighting? Não, no 2 é 500 especial. Na série. Ah, beleza. Art of Fighting, tipo, dois personagens só que tinha especial. Ah, verdade. E dependia do ki, né, não era um bagulho assim. Uhum. Uma coisa que eu achava muito maneiro no Fatal Fury era que os personagens, os três personagens que eles jogaram eram bem carismáticos. E o que resultou num desenho que ficou muito maneiro. Eu vi os três desenhos de Fatal Fury e achava muito foda. Muito foda. O Rodrigo Rossi, amigo meu. Rodrigo Rossi. Ele é o cantor aí da música de Cavaleiro Zodíaco e de Dragon Ball que tem hoje em dia. Caralho. Caralho. Nossa maior gangue da Mestadeira. Todo final de semana era assim. E aí, Pedro Henrique? Chega aí. Aluguei os filmes do Fatal Fury. Vamos ver pela 90ª vez. Já é. Vai decorar a porra das falas. Bando de malucos, né, cara? Por que não compra a porra do videocassete e copia a porra da fita logo? Porra, aí é pirataria, né, cara? Pirataria porra. O caralho, meu irmão. Eu alugo essa porra 50 vezes por semana, porra. Eu lembro muito de uma cena do... Isso, nada a ver, mas eu lembro muito de uma cena do Fatal Fury 2, eu acho. Não, do 1. Que o Terry tá, assim, parado num bar, assim. Aí virou a décima mulher com mó decotão, peitão boladão. Ah, não sei o que, eu sou uma mulher gostosa de bobeira aqui, vou jogar uma rosa pra ver quem vai pegar. Aí ela joga uma rosa, aí geral se mata pra pegar a rosa, não sei o que, aí a rosa cai na mão do Terry. O Terry, sou fodão. Essa coisa, a animação dessa cena é tão bem feita que um monte de cara se empurrando e o Terry passa, abre um corredor e o Terry passa assim, e a mulher tá com a rosa, ele pega. Ah, então você é Lily, a rosa do não sei o que, não sei o que lá, eu vou comer. Mas da próxima vez eu preferia que fosse uma rosa sem espinhos, que ele fura o dedo. É, sangra o dedinho dele, né? Ó, você é muito bonita, senhorita, mas da próxima vez eu gostaria de pedir uma rosa sem espinhos. Eu peguei a rosinha. Bonita a rosa, senhorita, mas da próxima vez eu gostaria de uma sem espinhos. Mas que cavalheiro. Eu gostei de você. E eu lembro que rola uma porradaria nesse bar. Cavalheiro. Então, essa porradaria rola do nada. Tipo assim, o cara pega a rosa, aí o cara fala, ah, vou te bater então. O cara esquiva e dá um soco no cara. O cara, bateu no cara. O cara lá no fundo assim, bateu no cara. E pega uma cadeira e quebra nas costas do outro assim, plá, e começa a porradaria desenfreada. Nada a ver. Nada, parece o Joey também na parada. É, o Joey tá lá dormindo no canto, caiu uma mesa nele. Porra, caralho, que mesa é essa? Você é de mané, você parece uma mais forte, veio lutar comigo. Ele tem uma ótima postura e também uma ótima defesa. Aí fica lá aquele jogo, aquela guerra fria, ninguém bate ninguém, aí depois, ah, babá, meu nome é Terry Bogard. Bogard, você é irmão do Andy, é indiana? Caraca, você vai participar do torneio Rei dos Lutadores? Torneio Rei dos Lutadores? É, cara, o melhor torneio do mundo, mas você é o protagonista idiota e não tá sabendo o que ele vai acontecer. Puxei esse assunto porque eu acho King of Fighters, a série como um todo, inclusive Fatal Fury, Art of Fighting, uma série que criou personagens muito carismáticos. São personagens bem feitos, a aparência dele é legal, eles têm uma história... na maioria das vezes. Legais! Vamos com calma. Eu não gosto muito do Kyo, dessas porras assim, não, mas eu acho o design dos personagens e os personagens assim, muito carismáticos. E eu acho que é um ponto pra série, entendeu? Então, aí só pra fazer um paralelo em relação ao que eu tava falando antes, do destaque dos jogos de luta, você já percebia isso enquanto no Street Fighter 2 todo mundo era tipo a mesma coisa, cara. Não tinha, tipo, não tinha emoção, não tinha nada, cara. Você não se identificava com os caras, no máximo você pegava o Blanca porque ele era verde do Brasil, dava choque. Por que você gosta do E-Honda? Ah, porque ele é gordo. Ah, mas e aí? Eu apelo na mãozinha e ganho de todo mundo. Tem máquina que até sai um Sonic Boom da mão dele. Ai, caramba. tem? Não rola um bagulho de carisma? Fatal Fury já rolava um negócio assim, você tinha o Joe cascando o bico de todo mundo, o Terry tinha uma pinta toda assim de sofodão, jogava o boné, o Andy era mais sério. Jogava basquete na rua. Tipo, parecia assim que a ideia dos caras era assim, vamos criar um personagem e depois que a gente já, tipo RPG, saca? Assim, quem é o meu personagem, o que ele quer da vida, o que ele pretende. E no Street Fighter os caras estavam jogando todo tipo de estereotipo cabuloso, assim. Estereotipo cabuloso, exatamente. Tem o cara da garra, tem o maluco com um boné de guarda, e foda-se, né? Tem um cara gigante, tapa-olho. O que me leva a questionar uma parada. Gigante, tapa-olho. O que me leva a questionar é que eu acho os personagens de Street Fighter carismáticos. Agora, você falando isso, me leva a questionar se será que eu acho eles carismáticos porque eu cresci vendo eles e me acostumei com esse mega estereótipo e hoje em dia eu acho maneiro, ou se eles tinham alguma coisa demais mesmo, saca? Claro que tinha, cara. Kimono branco e faixa vermelha na cabeça é a última moda, até hoje lá em Milão. E assim, o que eu acho é que os caras do Street Fighter acabaram percebendo isso, saca? Mais pra frente e acabaram dando um desenvolvimento legal. Mas, na época, nem fudendo, né? Assim, tipo, meu Deus do céu, a Capcom nem sabia. É que nem Mortal Kombat, cara. Você vai ver cada jogo, até hoje, os caras inventam uma história totalmente diferente e nova pra todo mundo. Vê o Noob Saibot, cara, que inventaram mais uma história nova pra ele, né? Uma coisa que eu vejo que eles deram um trato mesmo, você pega a aparência do Sagat. Olha o Sagat do Street Fighter 2. Ele é um... Tinha AIDS, né? Tinha AIDS. Ele magrelíssimo. É... Cara, Sagat era Vera Verão no Street Fighter 2. Se nego falava que ele era bombado, porra. No zero ele era um monstro, meu irmão. No zero você olhava. E olha que assim, o zero era tipo antes do Street Fighter 2, né? Então, não, tipo, foi antes da AIDS. Foi antes de pegar AIDS, né, porra? E no você zero. Com AIDS, coisa, é, com câncer, coisa, porra. No zero ele roubava Tailândia, ficha, porra, de geral, né, cara? Ele comia a ficha da galera fácil. Aí depois eles deram um trato no personagem. O personagem ficou um dos personagens mais maneiros do Street Fighter. Aquele maluco gigante com uma puta cicatriz no peito, que a cicatriz ficou conhecida como Sagat. Vai dizer que hoje em dia você não vê um maluco com uma cicatriz bolada no peito e fala, caralho, o maluco tem um Sagat no peito ali, não, né? Não, eu não costumo ver homem com cicatriz no peito assim na rua. Nem eu, é isso que eu falo, onde tu mora, cara? Você tá andando isso, não, cara. Numa zona de guerra? É, tá andando forte, cara. Isso aí, hein? Rio de Janeiro, brother, porra. Ah, tá, ah, beleza. Fica um monte de maluco sem camisa com cicatriz no peito andando na rua, né? Se Fatal Fury tinha todo esse carisma nos personagens, talvez a outra série de lutas da SNK mais famosinha, que criou também parte as bases pro The King of Fighters, também a gente não possa já dizer a mesma coisa, que foi o Art of Fight. Ah, discordo, Mamilos. Você discorda, Mamilos? Você não acha que o Ryu é o Ryu louro, com nome quase igual, e o Robert é o Ken moreno, com nome bicho, um pouco diferente, mas... Eu ligo pro Steven Seagal. É o Steven Seagal, tá bom. Eu ligo pro velho de 70 anos com garra que fica gritando que nem um macaco. Eu ligo pra peituda que se arrebenta a roupa dela de garçom com tiro. Isso é verdade, né? Assim, é. Eu acho que os personagens do Art of Fighting são menos aproveitáveis, assim, na quantidade numérica, saca? Chega uma hora ali que fica parecendo um filme da sessão kickboxer o negócio. Aliás, Art of Fighting é um filme da sessão kickboxer. O Art of Fighting tem uns personagens do Art of Fighting muito bom. Tem a King, a Kazumi e o Mr. Big, eu acho muito bons. No primeiro Art of Fighting não tinha nem mulher, eu acho. Tinha a King, pô. Mas era disfarçado, né? E tinha. Era pegava ela sabendo que era uma mina e ela falava tipo que era uma mina. Ela, assim, né, cara? É pra você ver como o bagulho era um filme da sessão kickboxer. Vê se não faz sentido, né? É, a mina é sequestrada, os caras vão lutar com a mina, com o cara que sequestrou a mina, mas na verdade o cara mascarado é o pai e mestre de todo mundo, porque ele quer ver se os caras estão prontos pra seguir com o estilo de luta da família e, meu, porra, perfeito. Põe o Gary Daniels, põe o Steven Seagal, põe, né? Mas essa galera, o Lorenzo Lamas, o Robert... Billy Blanks. Lorenzo Lamas. Cara, o pior é que isso daria um filme foda de... Cara, dá sim. Eu sempre assistia. Coloca... Qual que é o nome daquela menina que tá sempre fazendo papel de soldado aí, filme recente aí, que sempre é uma Michelle mulher mais... Michelle Rodrigues. Foi a Michelle Rodrigues, pinta ela de loiro e fala que é a King? Já era, cara. foi em 94 que realmente a SNK teve a ideia de gênio, que na época foi uma ideia de gênio que ninguém tinha tido até então, que era juntar os seus personagens, toda a sua base de jogos, dentro de um universo ainda coeso, ou seja, não colocaram Samurai Showdown no meio, não fizeram nada disso, e criar um jogo novo, juntando todos esses personagens que eles já tinham com outros novos, que eles poderiam criar. E é isso. Enfim, crossover. Crossover então, estilo. E assim, quando o Pivoto diz ideia de gênio, se você estiver em casa anotando tudo que a gente tá falando, você vai pegar agora o seu marca-texto fruta cor, aquele que brilha e dói o olho, você vai grifar isso, cara, vai fazer um círculo, vai colocar um post-it, porque isso, senhores, eu acredito que foi uma ideia de gênio, não só pra SNK, pra gente que joga, pra galera que tinha comprado ações da SNK, mas assim, pros videogames como um todo. Por que que isso foi uma puta fucking ideia de gênio? Porque quando os caras fizeram isso, eles tiveram culhão de fazer uma história pra amarrar tudo isso. Não foi um bagulho tipo assim... É justamente isso que eu ia perguntar. O mundo de Art of Fighting e de Fatal Fury, eles eram o mesmo? Ou... Eram. Eles tinham diferenças de tempo, mas eram o mesmo. Entendi. É. Tipo Street Fighter e o Final Fight. Tipo, mais ou menos. Você consegue montar o fato de que o Art of Fighting se passa um pouco antes do que o Fatal Fury. No Art of Fighting você vê o Ryo, o Robert, os caras assim, bem novinhos ainda. E no Art of Fighting 2 eles enfrentam o Geese, que é um pouco mais novo do que você vê no Fatal Fury. Só que no Fatal Fury o Terry, o Andy e o Joe são também bem mais novos. E no The King of Fighters eles já parecem com caras mais maduros, assim. Os caras já são meio lendas do circuito de lutas. Uhum. E o King of Fighters tem um mundo próprio, onde todos podem existir. Aí tem uma diferença de só 3 anos, assim, de um jogo pra outro. É, que são a diferença entre o Art of Fighting e o Fatal Fury, né? Porque os outros jogos, assim, eles acabam... Os outros personagens, de forma geral, né? Os outros núcleos acabam entrando, mesmo que tenham vindo de outros jogos, mas acabam sendo readaptados pra se encaixarem ali naquele contexto, né? Tipo o Ikaritin, são soldados boladões que parecem um Rambo e eles são transformados em lutadores de rua, assim. Os caras de calça jeans e bandana. É, e contextualizados no fato de que eles estão numa missão, não sei o quê, blá, blá. Então, pro The King of Fighters 94, qual foi a ideia que a SNK teve? Talvez porque tivesse Copa no Mundo naquele ano, mas cada time representa um país do mundo. É um torneio... Embora a maioria não tenha porra nenhuma a ver com, por exemplo, o time do Fatal Fury, né? O Terry, o Andy e o Joe estão lá com a bandeira da Itália. Por quê? Não sei. O Terry e o Andy são americanos, o Andy treinou no Japão, o Joe é japonês. Beleza, Itália, foda-se. Tem uma explicação bem porca. Eu lembro de algumas. Tipo assim, o time do Art of Fight é o time do México porque eles têm um dojo no México. Foda-se. É, eles têm uma filial no México, né? Mas assim, é tipo um jogador pra se naturalizar, tá ligado? Ah, meu bisavô era... Teoricamente, Zimbabwe. A família Sakazaki é ali estabelecida em Southtown também, né? Teoricamente. É. Então é que o bagulho já virou franquia, né, cara? É tipo franquia. Dr. Ray, né? Assim. E tem alguns elementos, assim, que dá a entender que Southtown é um lugar ali meio perto do México, mas que tem uma Chinatown meio forte ali dentro, né? É, Califórnia, então, para... Eu tenho uma dúvida em relação a King of Fighters, que ele misturou dois mundos, né? Mas ele acrescentou vários personagens novos. E o que eu queria saber é, os dois caras que são rivais, que são mega famosinhos do King of Fighters, é o Iori e o Kyo, né? Eles vieram de algum desses dois jogos ou eles são naturais do King of Fighters? Eles são originais do King of Fighters. Do 94, Kyo é do time do Japão. E ele acaba virando protagonista no 94 porque ele é o time japonês. Porque o que acontece? Quando você começa a seleção de personagens do 94, um extremo do Player 1 é o time do Terry e o outro extremo é o time do Ryo, né? É o Fatal Fury e o Art of Fight. Uh-huh. E o time do Japão tá ali no meio. Agora, quando saíram portes pra videogame, pra isso tudo, as capas sempre traziam lá o Kyo, o Goro e o Benimaru com o Terry, o Andy e o Joe, né? O Kyo acabou que ultrapassou o pessoal do Art of Fight, assim, na popularidade. Mas assim, como o que eles tinham pra trabalhar o marketing era o Fatal Fury e o Art of Fight, Esses seis personagens eram o destaque da série. Completavam o elenco lá, né, dos outros times. Esse time do Japão, que era um time original, Kyo, que era um... O time herói, digamos assim. O time dos heróis, né, como foi conhecido depois. Kyo, que era um aluno universitário lá de uma família ancestral que dominava uma arte boladona marcial no Japão. Um protagonista de anime, né, cara? Protagonista de anime. É, o cara totalmente tinha 16, anime. 16 anos no primeiro jogo, né? O Goro, que era o cara meio mentor, assim, né, irmão mais velho, que era um judoca boladão. Japão, né? Tipo o Aurélio Miguel do Japão. E o Benimaru, que era o maior pegador do Japão, mas que todo mundo sabe que o Canadá já é viado. Que ninguém usa aquela porra daquela roupa colada, tem aquele cabelo de guile espetado pra cima quando usa aquela roupa de viado, né? O guile pode, porque o guile é baixo pra caralho. Porra, não, o cabelo aí dele tem aquela história, mano. Tem aquela história do cabelo dele, né? Que na verdade ele não faz nem penteado, né? Que é por causa penteado, da eletricidade. Ele põe eletricidade estática no cabelo. É, ele põe eletricidade. Isso é maneiro pra caralho. Isso aí já é irado. Imagina se você tivesse um ponto de eletricidade, você ia fazer o mesmo. Porra, e por que o Blanca não tem cabelo espetado então? Mal feito. Ah, ele é brasileiro. Vê se ele estudou. Vê se ele estudou. Estudou por nenhuma, né? Tava pulando de galho em galho. Se o Blanca tivesse cabelo espetado. Tava caçando animal na selva amazônica, né, cara? Porra, maluco. Ó. Criado por lobos. Jogava bola na rua, do nada começou a dar choque, né? E aí, foda-se. Fala que é vacinação, fala que você é gotinha, né? Essa porra, essa vacina tava zoada, vai ficar verde. Não, ele caiu de um helicóptero na floresta Amazônia e aprendeu o poder elétrico em guia. Se o Blanco tivesse cabelo espetado, ele ia ser tipo o Android 13, 14 lá do Dragon Ball, que é aquele verde com cabelo espetado. Não, é 13, é o 13. É o 13, né? É, tinha o time da China, que era o time da Athena. Athena, Cancel e Steam. É, resultados de Psycho Soldier. Psycho Soldier, que era um jogo também meio antiguinho. Jogo de tiro. Era um jogo de shooter, né? O time do Brasil, que foi o time campeão naquele ano, porque Copa de 94 o Brasil ganhou, que era o, na época, o Raiden, Ralph e Clark, que eram os caras do Ikari Warriors, que era o jogo estilo contra da SNK no final dos anos 80. É. O time coreano, que era o King do Fatal Fury, né? Que, o King do Fatal Fury 2, com dois personagens novos, o Shang e o Choi, que eram meliantes coreanos que o King pegou pra cuidar. Eles são campeão olímpico coreano de taekwondo e o governo te dá criminosos pra você reabilitar. Porra! Na Coreia, o Taekwondo e o StarCraft são coisas levadas a sério, né? Caralho. O time americano, que também é um time original, né? Que é o time dos esportistas. Talvez aí o time mais porco da história do jogo. Viraram piadas internas na série. É, Heavy D, que é um boxer, né? Com cabelo moicano. O Lucky Glauber, que é um jogador do Los Angeles Lakers. Até que se prova o contrário. E o Brian Battler, que é um jogador de um quarterback de futebol americano. Que roda no ar. Linebacker. É linebacker. Ele é um linebacker, desculpa. Eu jamais saberia que ele é linebacker. E o time inglês, time da Grã-Bretanha, na verdade, que era o time feminino, né? Que é o time dos times mais icônicos também. Tem ali sua primeira vez, só a Kimi, de Art of Fighting 1. A Mayuri, do Art of Fighting 2. A irmã do Ryo, namorada do Robert, filha do Takuma. Ou seja, devia ser parte de Art of Fighting, não é. E a Mai Shiranui, que é tipo a peituda mega ícone sexual da SNK, que todos amam, e blá, e blé, e blá. A Mai... Eu gostaria de chamar esse time. O que me abre uma outra pergunta, desculpa te interromper. Você falou o símbolo sexual máximo da SNK. Seria a Mai símbolo sexual máximo dos games, sim ou não? Não, eu não acho que a Mai é tão famosa ao ponto de ser o claro símbolo sexual. Óbvio que é. Eu acho que olha, olha, repare como eu meti o mamilo aí, hein? É interessante você colocar um mamilo no time das tetas, mas tudo bem. Mas aliás, pra cortar o mamilo assim com a katana, eu só pra fazer uma dúvida que eu tenho. O King of Fighters, ele é um jogo que você joga com trios, você escolhe três personagens pra jogar. Agora, eu queria saber se os times, eles são fechados, você escolhe os times, ou você pode mandar um Neston ali, mil e uma maneiras de... No 94 você escolhe os times, né? Você pegou aquele time e aquilo ali mesmo. No 95 você tem uma opção de editar seu time antes de escolher, né? Tipo assim, só qual que é o problema? É, você escolher um time errado, por exemplo, você pega dois caras do time do Fatal Fury e o Goro Diamond, vai. Você não tem um final. Você tem tipo um tank, um four play cretino lá e nada. Então, os cara assim, fala, o cara fala tipo, seu time ganhou e pronto. Entendi. Tipo assim, apareceu os caras no pódio e congratulations, you are new King of Fighters. Mas se tu escolhe o time maneiro, o time true, aí tu fecha um final aí maneiro. Aí tu já tem o final mesmo, pá, toda aquela história, né? Então, e tem a ver com as missões de cada personagem, de cada time no torneio. Exatamente. O que é mais legal é que começando no The King 96, eles inventam um bagulho tipo de final secreto, saca? Tem três caras que não são do mesmo time, mas eles têm a possibilidade de te dar um final, assim. Seja eles têm alguma coisa a ver, né? Exatamente. Sim. Exatamente. No 96 você só tem um final desse, que seria o final true do jogo, por assim dizer mesmo. E no 97 já tem uma zona do caralho de times assim. Alguns finais totalmente assim, nada a ver, né? Não canônico, né? Só que é um final de verdade, saca? Tem uma historinha ali, tem uma palhaçada, tipo o time dos bandidos, o time old school dos heróis, o time por aí vai. Então o time Kyoshingo mais um. Exatamente, é. Uma outra dúvida que eu tinha é a seguinte: os times normalmente eles eram otimizados, eles tinham algum tipo de balanço, por exemplo, um cara é o cara mais resistente, outro cara é o cara mais ranged, e o outro cara era o cara mais meio termo, ou os times eram todos feitos no foda-se? Ah, muito time era feito no foda-se, cara. Todos. Vamos pegar o time da Coreia, por exemplo. Eu acho que em 94 eles não pensavam em fazer balanço entre times, não. No 94 era só ver quem tava junto, assim, tá ligado? A galera, os bonde ali que andava e foda-se, entendeu? Entendi. Os bonde. Vamos pegar o time do Kyo ali. O Kim era rápido pra caralho. Aliás, o time do Kim, perdão. O da Coreia. O Kim era rápido pra caralho, o Baixinho era rápido pra cacete, mais ainda. E o Gordo, não. Era gordo, né? Era gordo e tinha uma bola de ferro. Então tu já entende. Mas o Gordo era muito melhor que o Baixinho, né, cara? Ah, sim. Então... Mas ainda assim é um time totalmente zoado, desequilibrado. Então vamos partir Então vamos partir pras crônicas de fliperama. Quando, no fliperama, o que que rolava? As pessoas, elas escolhiam os times pré-prontos pra bater o contra, ou elas escolhiam uma salada absurda pra fazer uma coisa apelativa? Salada. Salada, com certeza. Salada, até porque a SNK, ela era campeã em fazer uns chefes ridículos pra você não fechar, tá ligado? Era tudo. Era especial que matava, eram uns golpes com prioridade ridícula. Tu tipo, vai me falar que é mais difícil que o Cyber Akuma. Não, fácil. Muito mais. Tranquilo, não, Cyber Akuma é de longe. Mas de longe. Cara, quem já jogou The King 95 ou 98 e chegou no Rugal e sabe que aquele... O Genocide Cutter do cara... Tipo assim, qualquer coisa que você dá, ele te corta com o Genocide Cutter, que é tipo o antiaéreo dele default, tá ligado? É o Shoryuken com o pé. Assim, o bagulho é um life ridículo, ridículo. E assim, tudo. Você dá especial, ele corta com isso. Você dá pula nele, ele corta com isso. Você soca e quebra a máquina da tomada. Puxa a máquina da tomada, ele dá isso. Você perde. A humanidade conheceu 3 armas de destruição em massa. A bomba atômica, a AK-47 e o Genocide Cutter. Era assim, cara. Quando você conseguisse fechar qualquer jogo da SNK, matar, seja o Rugal, o Genets, o próprio Orochi, né, no 97, aí você podia pensar em tentar aprender a jogar melhor com os caras do time certo, né? Porque, assim, obviamente, se você pega um time salada, você pega 3 caras que você manja muito, né? Óbvio. Agora, o time correto, às vezes, tipo assim, por exemplo, que nem o Daigo falou, vamos supor, ele tá com o time da Coreia. Ele joga com o Kim, ele joga com o Choi, mas ele não manja nada do Chang. Ah, o bagulho fica ruim pra ele. Ele vai ter que aprender a jogar com o cara pra poder ganhar do maluco assim. Tem, né? E tinha, obviamente, os personagens mais desequilibrados, né? Eu acho que com o número de personagens aumentando, assim, a SNK começou a dar uns bizarrices nos chefes, assim. Tinha chefe, por exemplo, que o especial defendido arrancava mais life que o especial tomado. Caralho! Tinha golpe que te pegava em cima da defesa que não devia pegar, provavelmente. Quebrava assim. Guarda e foda-se, antes de ter isso. Ou então ele combinava em cima da quebra de guarda, que quando rola a quebra de guarda, tem tipo um lag, um delay, assim. Tem um lagzinho. Que os dois podem reagir. O chefão não, ele quebra sua guarda e já dá um golpe em cima dela. Então você, tipo, não tem defesa, ou então o especial do cara você tem que soltar a defesa, porque tomando ele arranca menos. O Orochi mesmo tem um desse, que é aquele sol explode lá. Se você defender, ele arranca muito mais do que você tomando ele inteiro. Então, o famoso clarão, né? É, clarão. O aleluia, os caras chamavam de aleluia também, o aleluia. Assim, só pra não perder o argumento, a gente tá falando dos chefes, uma coisa que é importante citar é que eu não consigo lembrar de nenhum jogo da SNK que o chefe fosse alguma coisa, tipo, monstruosa no sentido de gameplay, saca? São todos personagens que pulam, dão rasteira, tem animação, ele é um bonequinho mesmo, como se fosse o seu. Ele não é um cara gigante, tipo, Apocalipse no X-Men. É que nem o Shao Kahn do Mortal Kombat 3, né? Não é que nem o Shao Kahn do Mortal Kombat 3, entendeu? É um personagem bem feito, com uma gama de golpes também grande, ele tem todas as animações possíveis, ele defende abaixado, enfim, tem os especiais dele. Então, assim, o jogo, ele aparentava ter um cuidado que muitos jogos da época e até hoje não tem, saca? Tipo, você vê o último chefe do Marvel vs. Capcom 3, tá ligado? Dois caras prateado e o Galactus, todo bizarro, gigante. Não, é dois caras escrotamente, né? Porque, tipo, não é nem pra fazer uma outra forma nem nada. São só dois bichinhos de jogo que mudaram de cor. Uma skin, o bagulho de uma paleta swap. E assim... Ou o Meleca Man do Marvel's Capcom 2. O abismo, porra. É. Tipo assim, aí, o que eu acho que isso atrapalha? Isso atrapalha, isso é detrimento pro jogo, porque assim, isso acaba mudando todo o teu gameplay, cara. Assim, se você joga com um personagem X, que tem um jogo de chão, ou por exemplo, um personagem que se baseia em agarrões e por aí vai, você não tem como agarrar o Galactus, você não tem como fazer jogo de chão num chefe que você tem que ficar dando super pulo toda hora pra acertar a cabeça dele. Então assim, eu acho que embora isso seja, até você pode falar, puta, o Galactus grandão, bonito, nossa, o efeito super legal, você não tem, assim, você tá forçando o cara a sair do jogo dele pra fechar o jogo. Certo, assim, dá vantagem, tá forçando... tipo, dá vantagem pro personagem, sei lá, o Ryuk, da Kamehameha, boladão. Isso, não, e assim, não, e tem, não é nem, e tem não é chefes vantagem ou desvantagem, mas é tipo um bagulho chato, fica sendo um cara chato de você enfrentar, porque você tem que fazer alguma outra, que nem o Apocalipse tinha o quê? 3 golpes, cara, 5 golpes, ele tinha aquela broca, os fireballs. O do X-Men e o Street Fighter, ele tinha tipo 2, era broca e bater no chão, ah, só isso. Não, tinha os lasers era... também. Não, o laser eu acho que é só laser... no Marvel Street. Não, não, os lasers de satélite. Satélitezinhos. Ah, é. Mas assim, entendeu, é assim, só um minuto, por isso só que minuto. A SNK se destacava tanto, assim. Observa-me poderosa, mano. Pronto, observa-me poderosa. Que eram mais carismáticos que o resto do elenco inteiro, tipo o Gwyneth, que eu ficava puto que não podia jogar aquele cara, que era o melhor cara do jogo inteiro. Até a Chizuru, você viu o estrago que ela fazia, ela era escrota, mas você queria jogar com ela. É, a Chizuru do 96 assim, era uma elegância formidável. Eu acho que... Mas a história por trás do... Atenção, que o Logan, presta atenção aqui, tá, ô, seu vadio? Ele a história em The King of Fighters 94, vamos a ela. Daigo, suponha que um belo dia você tá na sua casa, chegou em casa e o carteiro deixou uma carta. Você pega a carta, tem lá uma carta branca, selo vermelho com R. Qual é a sua primeira reação? Ele achou que era pra Dona Rode. Você foi pro banco. Todo caso, minha mãe lê aquela porra. Não, toma essa merda aí que é seu. Ah, oh, que isso? Fui chamado para um torneio bolado. Preciso chamar dois manos. Preciso fechar o time. Não, então, que você recebeu uma carta chamando para o torneio bolado e você tinha que chamar mais duas pessoas pra te acompanhar? É, porque era um torneio de times. De equipes de 3. Aí, tipo, ia rolar umas paradas tipo prêmios, Silvio Santos, dinheiros, barras de ouro que valem mais que dinheiro. Caralho, tô dentro. Quem é que organizava esse torneio? Era um chefão completamente novo da série, um personagem chamado Rugal Bernstein, um aficionado por artes marciais e contrabandista de armas por ofício. Entendi. O cara tinha grana pra caralho e resolveu fazer um torneio. Ele era o dono do Chelsea. É, ele é tipo o Nicolas Cage. Cage que luta, entendeu? Isso. É, o Nicolas Cage que rouba técnicas dos outros. E uma coisa que é interessante no Rugal nesse começo é que ele tinha várias status, incluindo algumas que era tipo óbvias cutucadinhas na Capcom. Tinha a estátua do Guile mandando a Nekfu, assim. Sério? Caras que ele tinha derrotado. Que irado. Porque assim, você chegando no último chefe, você descobria que as pessoas que iam enfrentar o Rugal, elas sumiam. Ele ganhava dos caras e transformava os caras em estátuas, tá ligado? Entendi. Como se fosse mais ou menos um... Tipo um Jabba the Hutt, saca? Uhum. Assim, numa comparação um mais tosca. Era um carbonite, era. Mas o que era mais chocante é que, assim, você que jogava King of Fighters por causa desse marketing, tipo, vou jogar um jogo que vai ter o Terry Bogard contra o Ryu Sakazaki, enfim, você já tava ciente dos outros últimos chefes, que era o Gizzy, que era o Wolfgang Krauser no Fatal Fury 2. Você chegava no Rugal, ele tinha a magia do Gizzy, que era o Hepuken, ele tinha o Kaiser Wave do Rugal, então você já ficava em choque, tipo assim, meu Deus, o cara tem a magia de todos os chefes, ele é roubado, ele tem esse antiaéreo mentiroso aqui que tá deixando todo mundo louco, entendeu? Assim, era um cara intimidador, saca? No final, então, você lutava contra o organizador do torneio, tipo assim, eu vou organizar o torneio aqui pra ver quem é o mais forte, pra ver se me enfrenta. Tipo assim, e aí ele queria ganhar de você e te transformar numa estátua louca. Numa estátua de bronze. Entre você de bronze e pronto. Ele tinha uma tara quase que sexual pra transformar lutadores poderosos em estátuas de bronze. O cânone de The King of Fighters diz que o Kyo vence o Rugal no final do torneio de 94 e se torna um campeão, e aí ele começa a criar o nome dele, né? no circuito de luta. Assim, apesar dele ser mais fraco que os personagens fodões, dizem no canone que o time Fatal Fury e o time Art of Fighting se anularam, assim. Ah, entendi. Tipo o Yusuke contra o Lin Zhen. O cara Lin Zhen o Yomi. Tipo o Yusuke e Yomi. Eles se lutaram na final, ficaram todos falando, porra, vamos embora dessa porra, deixa esse moleque aí enfrentar o cara lá e foda-se. Entendi. E aí é que começa a história do Kyoko Sanagi. Mas no campo então, aí, é importante lembrar, tem o lance do pai dele também, né? Sim. É, o Saishu. Que quando ele chega lá, porque quando você chega pra fechar com o time do Japão, o cara ainda dá um taunt, tipo assim, ah, já chutei a bunda do teu pai, vou chutar a tua também, tá ligado? O maluco já fica meio, como assim, meu irmão? Tu vai bater no meu pai e tá achando que o negócio é assim mesmo? Que só é realmente explorada no 95, né? No ano seguinte, a SNK lança mais uma versão, né, também no meio do ano, em julho de 95, sai daqui que eu faço nos 95, com poucas modificações em relação ao elenco, tirando o fato de que eles tiraram o time americano, né, o time Galhofa, e colocaram o que passou a ser chamado de time dos rivais, né, que aí que eles fizeram, botaram um rival pro Kyo, que é o Yori Yagami, que é um... Ah, o Yori não tinha no 94. Não, só no 95. Yori é original do 95, e até hoje é um dos personagens mais populares da série. Yori, colocam o... É meio escroto, né, aquele cabelo vermelho, sei lá. É, mas porra, deu um... Não, os golpes dele é foda, o visual dele que é barango. É, o visual dele que eu tô falando mesmo, o visual dele do Kyo, que são os Kyo. Os personagens de estampa da parada, são meio japonês. Não, é até normal, o Yori... Mas assim... O Yori é hipster, né, cara? Ele era emo antes de ser legal. É verdade, é verdade. Um por aí mesmo. O cara tem por um cinto mesmo. Nas pernas. O cara tem um cinto nas pernas. E tinha a galera que falava que ele era um mendigo por isso, né? Falava que era um mendigo. Por quê? Porque ele tinha as pernas amarradas. Faz todo sentido, né? Os mendigos aqui na Baixada Santista, não sei se é aí onde vocês moram, eles geralmente se vestem mal e carregam um carrinho, assim, arrasta. Tem um cachorro. Carrinho, agora, né, cinto nas pernas, não. Nunca vi, né? Não chegou essa moda, ainda não chegou aqui. O japonês é outro estilo, né, cara? Ah, verdade. Esse mesmo time dos rivais, né, tem o Billy Kane, que entra como um rival aí do time Fatal Fury, né? O Billy Kane, que era o comparsa 01 do Giz Howard. Era a mão direita do Dom. Exatamente, é o capo, né? Ele é o capo. O Eiji Kisara, que é o ninja chinês, japonês, mexicano do Art of Fight, que entra como uma espécie de rival da equipe do Art of Fight. É, porque a gana dele é matar todo mundo que pratica o karatê do Art of Fight, o Kyokugen. Pois é, o cara é o karate killer, ele que acaba com o karatê no mundo. Então entram aí esses três personagens pra compor esse time de rivais. E de resto, são os mesmos personagens. A grande diferença que você tem de King of Fighters 95 em relação ao 94 é que agora você tem os times mistos, né? Então você pode escolher Kyo, Terry e Ryo, se você quiser. Uhum. E acho que aí começa realmente a dar a cara da série como a gente conhece hoje, né? De dar essa mistura toda aí, de ter essa liberdade pro jogador escolher. É quando você dá realmente o jogador poder de escolha, né? Porque antes você escolhia um pacote fechado, agora você pode escolher montar o seu time de fato. É, mesma coisa com TV a cabo, porra, eu vou querer o Sexy Hot, vou querer o Combate. Quero o PFC, não quero o PFC. O 95 tem uma coisa nova também, que tem um subchefe, né? Que o 94 não tem. Então o Saishu, que é o pai do Kyo. É, chega assim, qual é, meu irmão? O negócio é o seguinte, o filho da puta que tá ali do lado é meu. Se vocês quiserem ele, tem que passar por mim. O interessante do KOF, uma coisa que a gente até agora não falou, é o seguinte, como antigamente o jogo saía uma vez por ano, eles não davam isso como desculpa, tipo assim, ah, terminamos, temos que fazer pra sair um novo jogo ano que vem. Eles não davam isso como desculpa pra não avançar com o storyline. É como se você estivesse lendo, tipo, uma série de livros, tipo Harry Potter, tipo, enfim, assim. Você via desenvolvimento. Ó, esse time dos Estados Unidos aqui, Galhofa, ele foi embora porque essa galera do time rival deu um pau neles e pegou o convite e perdeu o Playboy, entendeu? É, teoricamente o Yuri matou os três, né? 96, então, eles falaram que tinham matado os caras, né? Aí, agora os caras voltam, é assim meio... Mas na época, sim, falaram que eles tinham matado os esportistas cretinos lá. O que que acontece? Aí no 95 pro 96, ó, o último chefe morreu, ele explodiu no final e ele explodiu mesmo e tá morto, então agora tem esse outro cara aqui. E no 97, ó, aquele cara que morreu também, tem esse... E por aí vai. Então você tem um desenvolvimento e isso dava uma dinâmica legal pros personagens mesmo. Por exemplo, vai... Forma, né, cara? O Kyo sai da faculdade no final do 97. Exatamente, né? O cara não, se não, forma, já até muda o estilo de roupa, porque assim, a roupa do Kyo era meio uma roupa de estudante, né, cara? Porra, assim, até o Kyo se forma, eu não me formo, vai se fuder. Não, até nesse ponto, ele não se forma, é uma piada interna da série, ele não consegue. Ah, ele dropa, ele sai. Só, né? É, ele só sai. Ah, que bom, 97, então. No final, ainda há esperança. No final do 97, o Goro fala, né? Vai se formar, mas ele não se forma, né? Tem todo esse lance. Não, mas é um origem inimigo. Você foi sequestrado por um cartel de bioterrorismo? Mais ou menos. Não, você foi mais ou menos isso. Eu fui. Ah, então beleza. Então você tá desculpa não ter se formado também. Beleza. Essa é danal do Cartman, cara. Que é isso? Assim, a própria dinâmica dos times muda, porque assim, um exemplo, vai, nasce o filho do Goro Daimon, ele sai andando e volta só lá na frente quando alguém convence ele a voltar a lutar, tá ligado? Ah. Te dói o coração de saber que o Goro vai ficar fora um ano, né? Mas tudo bem, você com certeza, né? Você entende, né, cara? Você entende, o cara tem que parar com a carreira de luta pra cuidar do rebento. Aí quando ele volta na frente, ele volta trazendo o filho ainda pra apresentação dele, vem o filho dele de fralda fazer as poses dele e sai pra ele lutar, entendeu? Então assim, é uma coisa que permite uma mudança, e principalmente como ele meio que, por mais que você tenha a opção de digitar os times, você que gosta da série e quer ver os finais, você ainda tá amarrado àquele time certo, né? Embora você possa escolher pra brincar, pra tirar um verso, você quer fechar, você quer... Então assim, você vê, pô, que legal, eu jogava com o time da mulherada, só que agora a Mai foi pro time do Fatal Fury e entrou a Blue Mary, entendeu? Pô, vou ter que aprender a jogar com a Blue Mary esse ano, então, vou jogar com o time do Fatal Fury porque agora tem a Mai, então eu vou jogar com a Mai, o Terry, mais algum, entendeu? Por aí vai. É bem dinâmico isso, bem dinâmico. Isso. Os dois primeiros jogos, né, eles eram bastante semelhantes ao Street Fighter, por exemplo, porque os caras que tinham projétil eram um projétil contínuo, né, em geral. Então o Kyo tinha lá os estilos dele, que jogava aquela labareda de fogo no chão e cruzava a tela inteira, Power Wave do Terry cruzava a tela inteira, os Hadoukens, né, do pessoal do Raul Chocou, que cruzavam a tela inteira, 94, 95 foi assim. Até que não, mas 96, assim, pra equilibrar isso, dava pra desviar, você tinha esquiva, né, uma coisa, um detalhe muito importante da jogabilidade do The King of Fighters, que é algo assim que até hoje outros jogos em geral não tem, que é a esquiva. Então você tá lá parado, você não precisa defender, não precisa pular, você esquiva. O Street Fighter 3 tem o parry, por exemplo, né, que é um negócio semelhante. Mas o 96 tem a primeira grande mudança de jogabilidade, que talvez seja a maior mudança de jogabilidade da série inteira, né, que é o que remolda toda a jogabilidade da série, e na minha opinião é o que torna muito melhor e torna a jogabilidade única e a melhor de jogos de luta em geral. Primeiro, essa reformulação em termos de projétil, que acabou a farra de todo mundo ter um projétil que vai a tela inteira, né, e alguns perdem isso, e acho que isso ajudou muito a reequilibrar o jogo e a deixar alguns outros personagens muito mais carismáticos ou muito mais atraentes do que eles eram antes, porque era todo mundo fazia a mesma coisa antes. A questão dos especiais também, que você começa a ter aqueles power-ups. Famoso quebrar a barra, né? Famoso estourar a bolinha. Isso foi só no 97, na verdade. É. Mas aí no 96 você tem aquele power-up quando você tá com a barra cheia. E também a esquiva parou de ser uma esquiva que você fica parado no lugar, né? Que você passou a ter um rolamento. Você dá um rolamento. O Goro já tinha um rolamento, né, de judô, mas o rolamento dele de judô funcionava de uma forma diferente, né? Os outros personagens todos passam a ter um rolamento que funciona como esquiva e você avança ou recua. Esse remolde no 96, tanto na jogabilidade quanto na história também, acho que foi o que redefiniu a série e pra mim foi o que tornou ela muito mais atraente. Até porque eu comecei a jogar no 96, né? Eu não sei vocês. Eu comecei a jogar no 95 mesmo, fliperama, até o 95. Eu comecei a jogar em 2000. Mas eu sinceramente, eu acho que a gente até falou isso já uma vez, se não me engano, eu falei até com o Pivoto, com o Daigo. Eu acho a transição do gameplay do 95 pro 96 o melhor upgrade em termos de sequência de um jogo de videogame até hoje. Assim, eu também não consigo pensar. E especialmente levando em conta que o hardware era o mesmo. Aliás, o hardware é o mesmo. Porra, até quando? Os caras da SNK. Até o 98. Eles... Foi o mesmo hardware até o 11. Até o 11. Então, assim, os caras tiraram. Quando você ouve tirar leite de pedra, essa expressão, você não consegue fazer isso melhor que os caras da SNK fizeram. O KOF 11, pra você ter ideia, ó. O KOF 11 é de quando? 2007? 2008? 2005. 11 é 2005. Ó, KOF 2011 é arcade japonês 2005, tá? Então, o que que acontece? 11 anos você lançar um jogo com a mesma placa, cara, e o jogo não ficar escroto comparado a outros jogos da mesma época, você tem um movimento fluido legal, o bagulho é 2D, é bonito, você vê, é agradável, não, você não olha e fala, meu Deus do céu, que coisa horrível, Deus, não. Entendeu? Isso é magia, cara, isso é magia. Aliás, magia. Se tiver aquele sound effects magia, pode colocar, por favor, depois. Não, fora o colhão que o cara tem que ter de fazer isso, né? Porque as pessoas estão todas adaptadas a um tipo de gameplay, você do outro, de um ano pro outro fala, não, mudei, foda-se. Com vamos certeza. Ver o que vai acontecer. Tem que jogar colhão de novo, caralho, né? Fora que o 96, e o 96 teve uma mudança muito maior de elenco já, né? Bem diferente do que se tinha no... Primeiro que eles tiraram o Raiden e colocaram a Leona, né? Que é uma coisa menor. A Yuri troca de time, eles tiram o Takuma, colocam a Kazumi no lugar. Tiram o Billy Wade e colocam a Matt e a Vice, que eram as assistentes do Rugal. Do Rugal. Agora toca o time dos chefes. Coloca o time dos chefões, né? O time mais improvável da história, né? Krauser. Krauser que pegou a AIDS do Sagat, né? Ele tá magrelo ali. Ele comeu o Sagat. Krauser virou petinho ali. A única explicação. Cara, com bigode rosa, né, amigo? Queria o quê, né? Cara. E esse time do time do Giz. E o Mr. Big, né? E o Mr. Big. Big, né? Porra, sabe o que é esse time? Giz, Krauser e Big? É tipo se fosse o time Warren Buffett, o Bill Gates e o Ney da Rocinha. Donald Trump e o Ney da Rocinha. Mas é um time muito bom. E tem a remodelagem na história, quando começa a se inserir de vez o contexto do Orochi, né? Que é o grande storyline aí dessa primeira fase da série. O melhor storyline também, né? Ah, vai com calma. Opa. Tem umas coisas ruinzinhas. Tem umas coisinhas ruinzinhas no Orochi. Cara. Não, sim, mas eu acho assim, o total do negócio é muito melhor que Cartel Ness, galera do passado lá, os velhos. O legal loucos. Do Orochi que tem ligações. A saga ali. De Ash Crimson. Isso, e assim, é um negócio que é baseado no folclore japonês, né, cara? Sim, assim, sim. Não foi? Os caras sentaram assim, acenderam um bong lá, pegaram o bong, acenderam baseado e inventaram. Não. Tem todo um background, tem todas, claro, devidas adaptações, mas assim, é uma história muito legal, muito, muito divertida, muito assim. Fica muito mais fácil quando a história tá pronta e você só adapta do que você inventar, né? A possibilidade de você inventar merda é muito grande, né? Aliás, isso vale como. Não vale como lembrança pro Kyo e pro Yori, nesse negócio de folclore japonês, é que os dois eram pra ser personagens de Samurai Shodown, na verdade. Sério? Sim, sim, sim. Nem eu sabia disso. É. Até porque, se você for pegar a história, esse do Orochi e o caralho, passa-se no Japão feudal, né, cara? Assim, se você parar um pouco pra pegar a história, pra transportar pro mundo dos Samurai Spirits, faz muito mais sentido, saca? Assim, faz muito mais muito mais óbvio, enfim. Eu sempre vi o Yori e o Kyo como Yin Yang, mais ou menos. Kyo. Eu nunca joguei o jogo, mas ele sempre me passava essa ideia de ser, tipo, balanço, sei lá. Eu posso estar questionando. Um é um fogo normal, o outro é o fogo preto, roxo das fogo trevas. Fogo preto. Fogo do irmão. Kyo, ele é herdeiro de uma família lendária, que tem um estilo lendário, enfim. O Yori é um cara de uma outra família lendária, que seria uma família rival, por assim dizer. Então, por isso que eles se odeiam em níveis diferentes, mas ainda assim eles não se gostam, se odeiam. Rola um Big Bad Motherfucker no negócio, e eles vão precisar meio que se unir, saca? Pra tentar matar o cara, selar ele, usar o termo que você quiser, banir ele, enfim. Só que, nesse caso, eles, cara, eles não se... Não, não é aquele negócio assim, eu não gosto de você, e a gente pode tentar conversar assim, eu não vou olhar na sua cara, mas, tipo, não, cara, eles não se gostam mesmo, um quer matar o outro a todo instante, e o outro tá cagando e andando pro cara e quer saber de bolar aula e, tá ligado, ir pro fliperama. E nisso... Andar de moto, só que aí o que acontece? Tem uma mulher, já é uma mulher crescida, adulta, que é, digamos, a terceira ponta desse triângulo, saca? Que é meio quem vai amarrar os dois e falar, ó, meu irmão, não tem boi, faz o seguinte, em vez de tu falar com ele, fala comigo, e eu faço meio campo, assim. Tem que ter uma chave de buceta no meio pra fechar a parada. Lembra no Mundial de 2000 que o Vasco jogou aquele mundialito que o Corinthians ganhou? O Eurico Miranda contratou um jogador. Cara, o cara não jogou. Ele só foi contratado porque ele era amigo do Romário e do Edmundo. E os dois estavam brigados na época. Esse que maluco bosta. É Chizuru no The King of Fighters. Excelente. Boa comparação. A Chizuru é que organiza o 96. O 96 pra tentar reunir esses caras de novo pra derrotar o que na época eles chamavam de o homem que está com o olho direito de Rugal. Aí fica o Yori. Imagina você cagando sangue pra matar o Rugal no 95 e agora você tem que matar o cara que arrancou o olho dele na mão. Arrancou o olho do Rugal. Na mão, assim. Tipo, ele arrancou fora o olho tipo de Brinks, assim. Porque assim. Ele chegou e falou assim: olha, isso aqui é meu. Pegou assim e foi embora, tá ligado? Cara, e o Guenitz é o cara assim que, nas cenas em que aparece lá aquela, né, a imagenzinha e o texto embaixo, ele trata os outros lutadores com uma educação. Ele fala assim: eu vou matar você, mas com todo o respeito e toda a educação que você merece. É de uma educação, uma coisa sensacional. E você diz, não, tudo bem, cara, vou deixar você me matar porque você é educado pra caralho, tem gente fina pra caralho. Mas antes de você me matar, vamos ali no bar que eu vou te pagar uma escola. E assim, o Guenitz era conhecido como o padre, né? Ele parece um padre, né? Se veste como cara. O cara do vento, o padre, vários daqueles apelidos carinhosos dos fliperamas, né? Só pra mostrar como a série mudou tanta coisa, mas continua fiel ao roots do bagulho. O que acontece? A última fase, fase, a penúltimo estágio, que é você no, na final do campeonato contra a Shizura, é tipo um puta estádio lotado, um coliseu animal. E a música é excelente já. O que que acontece? Depois que ela perde, vem esse cara do mal, o tal padre super educado, praticamente um lord inglês. Ele causa um super tufão que mata geral, né? E fala, ó, beleza, esses caras aqui eram bucha, né? Eram os espectadores cretinos, agora eu vou te matar saindo na mão mesmo. Então, assim, a fase é toda destruída, tá rolando um puta vendaval, placa voando, nego voando, vaca voando, tipo Twister. Aquele cenário é foda demais. E a música, cara. Tem os melhores cenários, as melhores músicas, amigo. O cenário do Ikari Warriors e o cenário de Osaka, que é compartilhado do Kyo e da Atena, são cenários absurdamente sensacionais. Só o cenário de South Town que eu acho sem graça. O da parada de caminhoneiro? Trilho do trem, né? As duas versões, né? A versão, tanto a do Fatal Fury quanto a Jojo Fight, eu acho o cenário meio fraco. A parada de caminhoneiro. São absurdos os cenários. Pra quem gosta de trilha sonora de videogame, cara, assim, é uma coisa que eu gosto muito. A trilha sonora do KOF 96, excelente por demais. Tem muita música. Que a galera conhece pelo nome. Muita música que a galera conhece pelo nome. Esaka no 96. Arashi no saxofone. Porra. Crash Head, o famoso cabeça de lixo. É a música do Gaines, né? Fora que vai começar a luta, tem aquela introduçãozinha, né? Por exemplo, aparece o pau-pau café de longe e vai dando aquele zoom, assim. Ou então abre o portão do dojo lá na Coreia. Tem todo esse trabalho, todo um trabalho que é uma coisa assim que até hoje você não vê em jogos mais recentes com todos os recursos que você tem, mas os caras não estão nem aí pra isso, né? Em 96 os caras estavam preocupados com isso. Isso tudo enquanto ainda fazia o maior revamp de jogo de luta em sistema e mantendo a qualidade. Até o 98, na minha opinião, os caras só melhoraram. Eles pegavam, literalmente, em time que tá ganhando, você não mexe, mas tem alguma coisa que você dá pra arrumar, você arruma, faz uma sintonia fina. Eu geralmente não mexo, mas quando eu mexo bem pra caralho. Exatamente. Exato. O que me leva a uma dúvida. King of Fighters sempre foi um jogo que resolveu manter muito dos padrões, resolveu não fugir muito do caminho que ele tava seguindo. E quando que ele começou a cair? Porque o King of Fighters... 99 pra frente. O que que aconteceu aí? Eles resolveram mudar? Falaremos sobre isso. Tem um capítulo que conclui todos esses primeiros jogos da série, né? Os primeiros quatro jogos da série compõem um storyline fechado, que é a Saga Orochi. No 97, a Shizuru consegue reunir o Kyo e o Yori, teoricamente, e no final eles vão lá vencer o Orochi, que era essa encarnação do mal do cacete A4 aí, que consegue incorporar a sua essência num dos personagens do jogo, o Chris. Tem um time novo chamado de Novas Faces. New Faces. Novos Rostos, que eles são teoricamente uma banda que entrou no torneio pra pegar o Yori, que o Yori arrebentou um dos caras da banda. O Yashiro. Assim, vale lembrar, assim, praticamente todo personagem odeia o Yori, por algum motivo. O Yori é o Bison da série, até certo ponto. Todo mundo odeia o cara. Ele é um anti-herói, né, velho? Assim, todo mundo odeia o cara. Mas ele é um babacão ou qual é dele? Não, assim, ele chega no cara, arrebenta o cara e fala, porra, tu não vale merda nenhuma, maluco, dá um cuspe no cara. Assim. As biografias de King of Fighters sempre descrevem o Yori como um cara extremamente calmo, exceto quando tá lutando. Mas falam que ele nunca provoca uma luta, ele sempre é provocado. Então quando provocam ele pra lutar, exceto em torneio, né? Quando provocam ele pra lutar, ele vai, escrotiza o cara e esculacha o cara. No The King of Fighters Kyo, que é aquele RPG que saiu pra PlayStation em 98, você joga com Kyo e vai encontrando personagens do caminho, né? Geralmente você encontra o Yori tá lá na dele, vem o filho da puta do Yashiro e o Yamazaki pra encher o saco do Yori. O Yori tá sempre na dele, não tá fazendo porra nenhuma. O Yori tá lá tomando um bourbon, tá tocando baixo. Tá tomando um bourbon, tá lendo. Vem a porra do Yashiro e o Yamazaki encher o saco dele, depois reclamam. Yamazaki, que é outro personagem que entra no 97 também, né? Com a Blue Mary e o Billy Kane volta, né? Pra, os três vende, a equipe Real Bolt, né? Yamazaki, que é um personagem sensacional, né? Um dos meus favoritos da série, que é o Shingo, né, cara? O Shingo é o verdadeiro Rock Lee do King of Fighters, né? Eu não solto fogo pela mão, mas quando eu dou crítica, meu irmão, sai da frente que eu vou te enfiar porrada, parceiro. Assim, o Shingo, ele é verdadeira... Como é que eu posso dizer? Ele é o verdadeiro... O lance da superação, tá ligado? Eu acho que o Shingo ele bate pra caralho. Shingo é brasileiro e não desiste nunca. Isso, te borra. Eu penso no Shingo como uma resposta ao Dan. Também. É bem por aí, né? É. E no storyline do 97, você tem as versões Orochi, né? Que é o desequilíbrio foda no jogo, em relação, quando vocês, pelo menos falando do Yori e da Leona, quando eles recebem o Orochi, fica aquela coisa meio estúpida, né? Meio que desequilíbrio. Assim, eles falam muito mais rápido. Yori cansado. Yori cansado, né? Yori corcunda. Yori cansado. Ele começava a soltar fumaça pela boca. É. Pra quem não entende a piada, o cara ele fica com a coluna arqueada pra frente e, tipo, fica soltando fumaça pela boca como se tivesse esbaforido, saca? O cara fica super rápido e super absurdo e mais apelão do que nunca, mas a galera chamava ele de Yori cansado. É. Aqui no Rio o pessoal chamava de Yori incorporado. Leona incorporada. Uhum. Olha. E o, aí já nem... Yori capeta. Yori capeta. É. O... Mas assim, dentro do storyline faz sentido, né? Porque realmente tem uma história do Yori e a Leona terem alguma relação com o Orochi. A Leona em particular, né? Quando ela foi achada pelo Raiden, né, ela tinha matado a família dela e tava possuída pelo Orochi, e o Raiden, teoricamente, ajudou ela a controlar. A família era a família do Orochi, mais ou menos assim. A Leona tem um storyline bem... Ela entra no 96, mas ela tem um storyline bem desenvolvido. Tanto até que ela tem storyline até com o Shang, né? Depois no meio do caminho, mas... É. Então, é um negócio isso muito é o grande mistério do mundo, né? É, uma das explicações que os caras dão é que no 97 teve um erro de programação. Quando os personagens se enfrentam, alguns têm uma reação diferente uns aos outros, né? Então, Kyo e Yori provocam, o Ralph e o Clark mandam uma formação de Sentai, né? E a Leona, ela bate continência pro Clark. Pro Ralph, não. Pro Ralph, ela não faz nada. Ela faz uma outra pose lá, que ela faz tipo, aquela cara de porra, esse merda, vou ter que lutar com esse cara. Ela faz uma cara de reprovação. Pro Shang, já é o contrário. Ela bate continência pro Shang, que é um cara que tem porra nenhuma a ver, teoricamente. Mas aí, nas artes do The King of Fighters 98, pra console, eles colocaram umas imagens lá do Shang com uma roupa de militar e uma Leona pequenininha do lado dele, né? Aí eu não sei se eles embarcaram na ideia ou se realmente tem algo a ver, né? O Kenzo então, e o Robert também tem uma provocação, né? Que eles falam com sotaque, o cara não fala com sotaque de caipira japonês diferente. É. Então, aí o negócio que é engraçado é porque você vê, né? O mundo é uma merda, né? Então os caras já vê isso, já começam a inventar mil histórias do Shang com a Leona, imagina. A mina Shang pequenininha, com a Leona, putinha, o Shang é pai da Leona. O Shang gordo, gigante, barbudo, com uma bola de ferro, todo tipo de DeviantArt, fanfic bizarra possível, começa a surgir na internet, né, cara? Aliás, pera aí, tem as artes exclusivas das versões console? Tinha uma que era sensacional, que era tipo a Leona olhando o Shang de longe, assim, com o time dele, com uma cartinha na mão. Isso, parece que eu falei. Toda, não, assim, toda tristinha, assim, e depois a mesma imagem, com o Shang lá e a Leona, tipo, virando capeta, destruindo a carta com a mão. É, é. Se eu achar essas imagens, a gente coloca aí na postagem pro pessoal dar uma olhada, só os artes. É, tem que falar, E aí, depois que você enfrenta esse New Face, esse Steam no modo Orochi, né, você enfrenta o Orochi em si, o Orochi incorpora o Chris, que é o garotinho do time, e aí vira um cara de calça branca, sem camisa, com cabelo branco, que flutua, e eu acho um personagem extremamente sem carisma. Uma tatuagem do Batista no peito. É, tatuagem do Batista na peita. É, um solzinho, tem um New Soleil tatuado. Eu acho eu não concordo com o LK6, não. Eu acho que 97 teve uma queda bem substancial em relação ao 96, porque primeiro o jogo não tem música direito, só tem música quando você enfrenta um dos protagonistas que tem uma música tema mais forte, assim. O personagem tem música. É, o único time com a música, todos os três membros, é o time Realbout. Realbout, né, tem a música do Billy Kane, é sensacional. É. Né? London March, foda pra caralho. Exatamente. Então, assim, você tem música quando enfrenta o Terry só. Eu não gostei muito do 97, não. Não é um dos meus favoritos, não. Mas aí, passado o Orochi, né? Você tem todo de novo no cânone, né? O Kyo derrotou o Orochi junto com o Yori e a Chizuru. E aí, no final lá, o Goro manda ele estudar. E ele não estuda, teoricamente, porque ele larga a faculdade. Mas aí, dado esse final de storyline, a SNK resolveu fazer uma coisa diferente, né? Um homage aí. E saiu daqui com o Fighters 98, que pra mim é o que eu jogo até hoje no PSP quando eu estou defecando. Assim, esse foi o primeiro da série a se chamar de Dream Match. Por quê? Porque trouxe de volta a galera que não tava mais no jogo e até mesmo os defuntos. Exatamente, né? Matt Revice. Tipo, Matt Revice e tal. Matt Revice foram portas pro Yori, teoricamente, voltam, né? O New voltaram. É um negócio que não tem história nenhuma, né? O final são tudo uns artworks doidos, né? Isso. E assim, o Rugal entra como último chefe até pelo fator nostalgia, né? Porque assim, você tinha o Rugal como chefe em 94, 95, 96 e tem o Gennett, 97, você tem o Orochi, eles não aparecem no jogo, porque o Rugal sempre foi mais identificado como o último chefe do KOF, né? Mas eu acho que tinha que ter alguma referência ao Gennett nesse jogo. O Gennett é um personagem... Ah, não, sim, eu acho que ele tinha que ter. Até como o Dream Match, se você vai colocar todo mundo... Mas a melhor coisa... A melhor coisa, eu acho, desse jogo é o time dos velhos, né? O time geriado. O time dos velhos, exatamente. O time do velho, caralho. Primeiro que é o melhor time do jogo, né? É o time apelão pra caralho. É o pai do Kyo, é o Raiden, né? E é o Takuma Sakazaki. Que é o pai do Ryo Sakazaki, ou seja, são os três mentores de três times absurdos, né? Era tipo um time com o Sr. Miyagi, o Roger Murtou, do Máquina Mortífera, sei lá, o Sullivan do Uncharted, sei lá, a primeira merda que isso, eu lembro. Exatamente, exatamente. A galera que fuma um charuto então, e fica reclamando então depois mentor, dessa porra mentor, dessa internet, entendeu? A única coisa que falta é essa galera reclamar dessas porra dessa internet. Tento gravar uma porra do CD do Nelson Gonçalves aqui, essa merda. É, o bagulho é assim, né, cara? Ser assim mesmo. Aqui, eu quero ver meu Adoniran e essas crianças ouvindo essas porra aí de Britney Spears, caralho. Exatamente, exatamente. Assim, cara, o time é tão assim focado nessa ideia de velho que até a trilha sonora deles, o tema deles é uma parada meio bossa nova, assim. Bossa nova, é. O The King of Us 98 é um jogo tão velho, cara, que foi. O 98 foi o ano que a Britney Spears começou a fazer sucesso. Essa vagabunda. Caraca. Tem dois filhos, velha, careca, drogada e gorda. Pra você ver como o jogo é velho e continua sendo bom. Essa é a dimensão, Ninja Inimigo, de quanto o jogo é bom, pra que você tenha ideia. Porra, a, você que a não Britney jogou, Spears é hoje em dia é gostosa, que... hein, Brian? É não. Eu como faço ainda, mas... Ah, cara, nenhuma coisa, achar gostosa era outra. Melhor, cara. Porra, em 98 ela era uma diferença absurda. É verdade. Ela era uma colegialzinha feita. O auge da Britney foi em 2000 com Toxic, né, todo mundo sabe, mas 98 porra, ela era bem Toxic. Gostosa. E aí acho que começa a desandar, né, pessoal, a série, porque... Né, a que... minha 98 da Coca-Cola toda, porque eles enfraqueceram um monte de personagens com quem eu jogava, ou seja, eu já tenho ali um... É, o Benidaro e o Robert... O balance do bagulho. É. Rola caralho, mas o Terry com aquele Firekick no 98 é muito absurdo. Aquilo é muito absurdo. Aquilo quebra qualquer defesa. Que o Terry, ao contrário de outros personagens, ele foi mais apelado no 98, cara. Sempre joguei com o Terry, eu sempre gostei muito dele. No 98 eu penso que ele é meio pronto mais. O Terry é o personagem mais maneiro de King of Fighters, by far. Eu acho. Sabe por que é legal? Sabe por que é legal você falar isso de King of Fighters? Porque você vai encontrar gente que gosta de um monte de personagens. Sim, tem um monte de personagens que são legais e você consegue discutir isso. Sim, eu gostei. O que não é, infelizmente. Eu gostei do silêncio que rolou depois que eu falei, o Terry é o melhor by far. Aí o nego rolou um silêncio tipo, mamilo. Mamilo. É o contrário, tipo, por exemplo. Ele tá começando a jogar agora. Tipo. É, por aí, né? Viu o boneco na capa e foda, falou que é esse. São vários personagens. Os personagens são carismáticos porque tem essas introduções que eles fazem antes da luta. Eles têm essa relação entre eles. Um tira sarro do outro. É... Pô, por exemplo, tem um negócio que é muito legal. O Joey, quando luta com a King, ele aponta pra cara da King e casca o bico grandão, assim, tipo, seu lixo, sua mulher, entendeu? Quem é você pra lutar Muay Thai? Assim, você luta Muay Thai, mas você é lixo. Você é um cu. Você é um cocô, você é imatura. Não, cara, quem que não gosta do... O negócio é muito legal. Quem que não gosta do Kim quando ele vê alguém? O Higashi não tem chute forte diferente quando é de perto? Não tem animação diferente. É o mesmo joelhão. É, escroto, né? Mas eu queria entender eu queria entender realmente por que esse jogo tão sensacional caiu. Qual foi o erro que aconteceu? Então, aí você tem dois fatores. Vamos falar então, vai. Falamos o intra-jogo e o extra-jogo, né? O extra-jogo é que a SNK faliu. Tá, faliu por um motivo, né, cara? Foi comprado. A SNK já tava pensando a vir mal das pernas. Eles fizeram ainda 99 e 2000, mas depois disso eles entraram em concordato e foram pro saco mesmo. Aí a Playmore entrou e fudeu tudo de vez. 99, os caras fizeram um cocô dentro de um arcade, juro pra você, fecharam, selaram e mandaram pros arcades pelo mundo inteiro. Então assim, eu acho que é muito complicado. Bons jogos ainda, embora eles tenham mudado muito a mecânica e tenha algumas... O 99 tem muita merda, o 2000 eu já não acho tanto. Eu acho ainda jogos muito bons também. Eu acho o 2000 muito mais merda. O problema inicial do 99 foi o seguinte, ó. Eles começaram a transformar o negócio de times de 3 pessoas em 4 pessoas. Até aí normal. Você fala, beleza, é um cara a mais, em vez de ser 5 rounds, vão ser 7. Só que você tinha que escolher um dos caras do seu time pra ser um striker, tipo um assist do Marvel vs. Capcom, entendeu? É, o cara que entra, aí, faz uma parada e sai. Só que aí qual que é o problema? Parecido com o Marvel vs. Capcom original, o teu striker, a quantidade de vezes que você podia usar ele, depende do striker que você tem. Entendi. Certo? Mas até aí é mudança de gameplay. Aí tem várias, essas barras de especial, tem personagem que era personagem, por exemplo, de tipo Shotoclone e virou personagem de carregar. Então assim, se você gostava do cara, foda-se. Se você não sabe jogar carregando, vai ter que aprender. Eu gostei muito do termo Chotoclone. Chotoclone. Entendeu? É, mas assim, qual foi a pisada na bola? Os caras resolveram, assim, agora já storyline-wise, sabe? Eles falaram assim, se a gente concluiu a história do Orochi, pra que que a gente vai precisar daqueles caras que a história deles era aquilo? Vamos inventar uma galera nova pra fazer uma história totalmente nova. Fizeram isso, fizeram o beta e soltaram pelos arcades no Japão. O que que aconteceu? A japonesada chegou lá e falou, meu irmão, cadê o Iori, seus filha da puta? Vocês são loucos! Vocês são loucos! Cadê o Kyo? Vocês são loucos! Aí o que que os caras resolveram fazer? Resolveram colocar o Kyo e o Iori como o que eles chamam de solo entry, né? Que é o cara que vai solo. Igual o Shingo era no 97. Como o Shingo era no 97, enfim. Os caras são secretos e estão ali. Só que assim, até aí, como a história se desviou um pouco disso, e aí foi... Não, desculpa, eu falei desviou um pouco, não. A história se desviou muito disso. Porque aí já virou uma organização ecoterrorista que quer dominar o mundo fazendo clone do Kyo. Porque... Então assim, e aí tem esse cara aqui que é um negão que solta fogo, mas não é o Kyo e tem cabelo branco. E tem esse outro cara com uma super jaqueta que solta... Peraí, o Maxima, olha, sabe quem é o Maxima? Pega a capa do Hokuto no Ken 20 aí. É o Kenshiro na capa do Hokuto no Ken 20. Eu vou mostrar pra vocês. Então, tipo assim, não, aí o que que rola? Nesse negócio todo, eles assim, pegaram esse pessoal novo, tá? Já jogaram esse pessoal novo no spotlight do negócio. Tiraram, por exemplo, o Goro Daimon. Tiraram... É, o Goro tem aquela história que a gente falou, né? O Goro teve um filho e saiu o filho. E saiu, mas assim, imagina, você tem o Benimaru, o Shingo, que era solo entry, foi pro time do Japão. O Kyo, que era o lead do negócio, sumiu, virou personagem secreto. E tem esses outros dois caras novos aqui, que supostamente são a face da franquia, e tu vai ter que aprender a jogar com eles. E tem essa mina que tem um chicote e berra feito uma ambulância, mas tu vai ter que jogar com ela também, que ela é do time de cara e tu vai gostar dela. E tem essas outra galera aqui, e o último chefe é igual o cara que é um personagem principal do jogo. E tem o Kyo 1, que é o clone do Kyo, e tem o Kyo, que é o Kyo 2. E cara, o bagulho ficou meio clusterfuck, assim, a história. Só que jogo tem umas mudanças ainda assim muito mamiludas, né? Era jogável, o jogo ainda era jogável. É tipo assim, você pega, vai, dando um exemplo bem porco, você jogava Marvel vs Street, vai jogar X-Men, vai jogar o Marvel vs Capcom. Tem uma pá de coisa nova, uns lances muito loucos, mas você ainda consegue jogar. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere o outro. E por aí vai. E essa história que não empolgava muito, não fazia muito sentido, mas tava ali, né? Não, assim, dependia do final, Você vinha de um storyline que era uma coisa mística, né? Que era um cara buscando poder absoluto, exatamente. Mas dentro daquele contexto do Orochi, ali, o negócio feudal das famílias, e vai pra um negócio meio high-tech, assim, né? Meio ficção científica já, né? Então tem esse choque, assim, mas é um negócio... É tipo um outro filme da sessão assim. Kickboxer. É outro filme. Tipo, aquele... Como é que chama aquele filme do Don Wilson? Tem o filme do Jet Li, tem aquele filme do Jet Li que é na China feudal, e tem o filme do Jet Li que é o guarda-costas do molequinho, né? Dá pra você colocar o Gary Daniels, dá pra você colocar o Lorenzo Lamas, dá pra você colocar o Billy Blank. Aí o que acontece? O 2000, essa história continua, né? Só que aí a mudança pra mim que cagou o jogo aí agora sim, que foi quando... Porque assim, o 99 eu não gostei, opinião pessoal minha. Só que, em respeito ao negócio, eu continuei jogando. Sabe quando você fala assim, uma hora eu vou jogar. Uma hora eu vou jogar e vou gostar muito. Então, você sabe o que que é. O que que acontece? No 2000, tá? Quando você vai escolher seu Striker, tá? É, isso é escroto. Vamos supor, o meu time é, vai, sei lá, vai, eu escolhi o time do Fatal Fury. Eu coloquei o Terry, o Andy, o Joey e o... Peguei, quem era o outro? Era a Blue Mary? Ou era a Mai? Era a Mai, era a Mai, Pegava a Mai, beleza. 99 a Mai. Ah, 2000 é Blue Mary. 2000 é Blue Mary. Blue Mary, que seja. Então eu escolho lutar com o Terry, com o Andy, com o Joey e vou deixar a Blue Mary de Striker. Mas, no 2000, todo personagem tinha um Striker que era ele e um outro Striker que era uma coisa totalmente nada a ver, que não tinha no jogo, mas era um personagem da SNK. Tipo assim, o Earthquake do Samurai Shodown. Que era Nakoguro. O Shang, né? O alternativo do Shang. O alternativo tipo do Kyo assim, era a cosplay. Não, dando exemplo. Assim, tipo assim, o Marco do Metal Slug. Assim, os Striker alternativo já viraram uma zona do caralho. Já ficou. Tá, assim, se a gente pegar uma lista, se a gente pegar uma lista dos Strikers alternativos, tipo assim, você tem, cara, você tem desde gente que é legal, tipo Duck King, entendeu? Até coisas assim, sei lá, irmã do Billy Kane. A Lily, putz. Tem a Lily Kane. Tem tinha a galera do... Entendeu? A galera do Metal Slug toda, né? Tem a galera do Metal Slug. Tem muita coisa nada a ver. Tipo, a galera do Savage Blade. Blade lá, tem a galera tem pelo menos o Hayat. Hayat e o King Leo. Cara, tem o King Lion do Savage Rain. Savage Rain, o Arara tá lembrando, o Arara tá lembrando, gente, aqui. O Arara tá lembrando aqui que a Nakoruru era Striker também. Né? A Nakoruru curava. Era a Striker. A Nakoruru curava. Que eu acho que, assim, viajou grandão nesse jogo. Foi os caras terem trocado o Choi e o Shang de corpo. Eles bateram a cabeça e trocaram de corpo. Foi no 2001 isso? Foi no 2000 ou no 2001? Foi, acho que 2001. Foi no 2001. Ah, é verdade, que era a explosão lá, né? Um bagulho assim. Tipo, foi no 2001. O negócio já ficou meio bizarro. Já ficou meio assim, né? E aí, meu irmão? O que tu quer da vida? O que tu pretende? E esse ninja que cospe fogo aqui? E por que cospe fogo não? Cospe veneno, né? E esse maluco de tapa-olho aqui da luta livre? E esse cara que parece... Ramon é maneiro, meu irmão. Porra, essa? Ramon é maneiro pra caralho, porra. E esse cara que é o... Pô, tinha o Michael J. White no jogo, meu irmão. Tem o Seth, né? O Seth é maneiro. Tem o Michael J. White no jogo. Personagens novos, eu até acho maneiro. O Lin é um cara do Lin Kuei, né? Um cara de Mortal Kombat do The King of Fighters, né? Por que que ele tá ali com o Benimaru e o Shigo? É, o Benimaru e o Shigo, esses dois malucos, não sei. Depois eles ficam com a galera dele, né? Que é o clã das adagas voadoras. É um negócio assim. É, exatamente, é. O clã das voadoras. Estranho. O negócio é só personagem. E aí, pra meio que coroar essa situação estranha do maluco, personagem principal, que é o K-Dash, né? Que é o K-apóstrofo, se lê K-Dash. Inventaram uma mina chamada Kula. Inventaram uma mina chamada Kula, que é tipo ele, gelo. Só que ela tem poder de gelo. É a Kula. É a mina do gelo, Kula. Caralho. É. Então, assim, Kula. O negócio começa a tomar uma proporção muito estranha. Relacionam ele com a Whip, né? Vão relacionar. Ah, é. Depois ele é o Whip, é. Ele é um clone, na verdade, né? Ainda por cima, né? Não, ele não é o clone. Ah, o Chrysalid era o clone dele, né? É. Todo mundo nesse jogo é um clone ou foi clonado. Né? É incrível. Tem uma, aí o que que acontece? Fica muito Marvel e DC essa porra, né, cara? A partir do 99, né? Fica muito. E assim, até o artwork, assim, porque uma coisa que era muito legal, no, você ia pra tela de seleção de personagens, a tela era bonitinha. A tela do 99 eu achava muito legal, a tela de seleção dos personagens. Achava diferente, achava. Você via o artwork, assim, de uma maneira bonita. No 2000 já é tudo uma zona. É um caralho, assim, sem. Nossa, cara. No 2001, então, meu Deus do céu, parece que fizeram uma coisa. O 2000 é tranquilo, porra. O 2000 a diferença é que eles botam os caras, assim, os líderes dos times da esquerda ficam à direita e os líderes do time da direita ficam à esquerda, porra. Ele é espelhado só. Tem nada de zoneado, porra. Não, eu já eles acho a do 2000 viagem, já. Eles empolgaram com a novela O Clone, cara. Eles empolgaram com o clone. Léo, Lucas, Kay, Kula, caralho a quatro, entendeu? Não, aí tem o Grisalho, tem o Zero, aí tem o... E assim, Zero é um Rugal, né? É um Rugal novo, né? É igual o Rugal, cara. É, tinha um bigodinho. Ele era o Hagar, na verdade. É, o Hagar. O Hagar com uma saia que cortava. É. O 2000, eu tenho esse problema do Striker, eu concordo com o LK6, mas eu acho um jogo assim que você deixando isso de lado, você consegue jogar. O 2001 eu já não consigo aturar, porque primeiro que já é o primeiro da Playboy. A SNK foi adquirida ali no meio do caminho e aí mudaram tudo. O 2001, o artwork é do Miguel Paiva, cara. O Robert 2001 parece o gatão de meia idade, mano. Parece o... Como é que chama o marido? The Lemmings? Radical, tudo personagem radical chique. Alexandre Borges. Porra, os personagens no 2001 parecem tirados das tirinhas da Radical Chique, cara. É uma parada ridícula, DJ. Você não consegue olhar pra aquilo e achar uma experiência agradável de você olhar aquela tela de seleção. O gráfico fica serrilhado, a organização da tela, como a Erika já falou, é um cocô. Eles tem tanto personagem que tu não consegue ver a carinha do maluco. Tu tem que ir passando o cursor pra ver o cara gigante, pra ver quem é. Porque, cara, é um bagulho idiota. Pra ver o nome. Cara, idiota. Puta, a fonte dos nomes é escrota. Nossa, meu Deus do céu. 2001 eu acho um lixo. 2001 ainda tem aquela coisa que eu odeio, que é tipo assim, antes tinha o Striker, um dos caras tinha que ser o Striker, tinha, né? É. Nossa, é verdade. Só que aí você pode escolher quem vai ser, não, qual dos quatro vai ser Striker e se ele vai ter amigos. Você pode chegar a jogar com um cara só e três Strikers. É, isso aí é o 2001 realmente. Isso desequilibra o jogo totalmente, porque esse cara sozinho, ele vai ser um comedor de cu foda. É. Um comedor de cu de puta, ele vai ser o Freitas. Cara, você imagina... Olha só, rapidinho, pra quem não entendeu o que é o Freitas, você vai no Porta Curtas, procura Porta Curtas no Google, você vai entrar num sitezinho patrocinado pela Petrobras, você procura Freitas lá. Nossos parabéns ao Freitas, é o melhor curta brasileiro de todos os tempos. A sua filha, Inês, estava dando um cu na nossa cama, tá bom? E assim, no final das contas, pra quem não entendeu ainda, você imagina, tipo, você jogar, vai, sei lá, vai, Marvel vs Capcom com o X-Factor Infinito ou alguma coisa. Um cara só. Imagina, um jogo de luta que você pode escolher quatro caras pra lutar e o outro maluco escolhe só um, tu já vê que tem alguma coisa errada ali, né? Sim. Então, assim, o negócio fica muito não balanceado. Os personagens novos são. É um negócio muito perdido. Muito perdido. E a história também já vai cagando a níveis estratosféricos já, né? É, tanto que, tipo, no final da parada, South Town é destruída por um canhão satélite. É. Final Web. O grande problema com esse negócio é que, assim, os primeiros jogos, você sabe os times mais ou menos. Se muda, muda pouca coisa. Do 99 ao 2001, o time das mulheres teve três formações diferentes. Do 99 e no 2000, a King e a Mai estão em times diferentes. É uma coisa que nunca tinha acontecido. Aí elas voltam a ficar juntas no 2001. O Benimaru, nesses três jogos, a única coisa que não muda na vida dele é o Shingo, porque ele tá sempre mudando os outros caras. Até que no 2001, o Kyo e o Goro voltam. O Kai e o Maxima também estão mudando de time o tempo todo. O Seth e a Vanessa e o Ramon mudando de time. O Yori não para quieto. O tiram a Whip de time, botam um Raiden de volta. Criam aquela porra daquele time lá do Nests, que tem a Kula, nossa, a Foxy, senhora. O Inimigo da Akira. K49. É o Tetsu. É o Tetsu. Até o dublador era o dublador do Tetsu, né? E ele tem aquele especial de liberar o braço gigante, absurdo, infeccionado. Aquela Angel, que eu acho uma personagem detestável, acho que é a pior personagem que já fizeram em The King of Fighters, que é uma puta venezuelana com bermudinha. Então é uma coisa assim que se perde, né? Tanto que depois eles viram que fizeram merda, em 2002 eles voltaram atrás tudo, né? É Dream Match. É, o novo Dream Match, os trios de novo, né? Um jogo que já é mais bem aceito pelo pessoal, embora eles... É legal de jogar e dar pra tirar contra. É, tiraram alguns personagens assim, pra dar um fôlego pra depois eles tentarem uma coisa nova no 2003, né? Que depois fizeram outra merda, né? E aí é só merda atrás de merda. Isso aí depende, vai com calma. Não, acho 2003 bem melhor que 2003. A única coisa de 2003 que o povo... melhor ou pior. Tô falando que continua sendo uma merda. É, você troca no meio da luta, né? Fica estilo Marvel vs Capcom, né? Que é uma coisa que, assim... Eu não gosto disso porque não tem nada a ver com The King of Fighters, né? Nunca foi assim, né? E tem aquela coisa de você escolher o líder, né? Que só o líder tem um especial fodão também, né? E também, se o líder perder, o time perde de uma vez. Eu nem lembrava disso, mas... Se você matar o líder inimigo, já era. Mas o 2003, assim, tem umas formações, assim, de times, assim, que eu também já não vou muito com a cara. E já mudaram o protagonista de novo, né? E aí passa a ser o Ash Crimson, que eu acho que é o... É o primeiro protagonista vilão, pra começar. O primeiro vilão, né? Vilão é anti-herói? Não, vilão. O cara é anti-herói. O cara é anti-herói. O Ash é totalmente vilão. Tanto que o que ele quer no torneio é tirar o poder do Kyo, do Yori e da Chizuru. É, ele quer reunir os três poderes, né? Porque aí ele vai poder fazer de volta o Orochi, que na minha opinião é uma tentativa da Playmore de recuperar o fôlego do 97 pra trás. Exatamente, E fora que o Crimson é um personagem, é o Guile com cabelo escorrido, os mesmos golpes do Guile, os mesmos comandos de golpe do Guile, né? É uma coisa bem... O time dele, os outros dois personagens, o Duolong e o Shenwu, são personagens muito fracos. Eu não acho, não. Você não acha, não? Eu acho os dois... Os três. Não, o Duolong é uma bosta. Não, personagens fracos em termos de carisma e tudo mais. Eu acho o Shenwu, pra mim, é um Tug do Hokuto no Ken, cara. Só faltou a pochete de teta e a clava com um prego enferrujado. Ele deixou o Andy, entendeu? O Andy não tá mais no jogo, botam o Tizoc no lugar do Andy, com o Joe e o Terry. Né? Eles tentam manter aquela coisa de passagem do tempo, porque eles colocam o Terry com o visual do Garou, né? Eles tentam fazer essa aproximação com o futuro do Fatal Fury, né? Já colocam o Gato também no jogo, que é um cara também... Gato é sensacional. É, o Gato e o próprio Tizoc, né? Que são personagens do Garou, Mark of the Wolves, né? Mas, assim, não funciona, né? De novo, continua não funcionando. Tanto que foi o último que saiu com o número sequenciado, né? Do ano. E depois eles... Não tava mais pra fazer uma parada aí pra tomar um fôlego. E a partir daí eu já nem joguei mais muita coisa, cara. O New Wave, o 11, o 12... Não, New Wave é Dream Match disfarçado de coisa ridícula, porque o chefão é o Guise Jovem. Com o sprite do Art of Fight, né, por cima. Um pouquinho mexido só. E eu tenho uma dúvida final aqui. Tipo, a minha última dúvida que eu tenho no episódio. No último King of Fighters que saiu, não esse que vai lançar agora, mas o último que lançou... Já saiu. 22 já saiu dia 22, 13. O 13 já saiu. Já saiu há um ano, né, pra fliperamas, né? Mas na verdade saiu pra console agora. O antes desse que eu tô falando... O 12. Eu tinha visto... Não tinha visto muita empolgação da galera, não tinha visto uma reação nem antes nem depois. Tipo, foi meio morto. Mas esse agora, eu vejo a galera empolgadaça. Qual é o grande diferencial, assim? O negócio é o seguinte, né? O 12 é uma bosta desbalanceada, escrota, com os gráficos muito bonitinhos, que na verdade é ordinário, que não vale nada. Tá, isso é Marvel vs Capcom 3. Beleza. Também. até certo ponto. Mas Marvel vs. Capcom 3 é mega desbalanceado com gráficos bonitinhos. Mas dá pra jogar. Um jogo bom e famoso. Dá pra jogar. Só que assim, uma coisa é você ter um jogo assim que você só pode jogar no arcade, né? Porque assim, eu não sei nem se você tá nessa, se você ainda meio que pegou o espírito do negócio, mas talvez esse que você tá falando que não viu tanta empolgação, tal, seja o que saiu ano passado, que é o mesmo jogo, que ele saiu em 2010 pra arcade e só agora tá saindo pra console. Ele saiu, tipo, em junho de 2010. Uhum. E, tipo, arcade, até porque a cena de arcade no Brasil é nula, né, praticamente. Né? Máquina nova, isso, máquina cara, enfim. Uhum. Ninguém tá nem aí pro negócio. Mas agora que você tem uma versão de videogame pra poder jogar e que corrigiram alguns bugs e... Enfim. Não, corrigiram todos, né? É. Não, assim, o online... Imagina, ó. Eu tava comentando isso ontem com o Tengomara, o camarada nosso. Assim, o jogo saiu ontem, vai, dando exemplo, só que tem um online pior que o Marvel vs. Capcom 3, que já tinha um online mais lixo da história dos jogos de luta. Você imagina um online pior que isso, que saiu quase um ano depois, e você fala, meu, essa galera que tá fazendo, tá desenvolvendo o jogo hoje em dia, eles devem trabalhar, tipo, num sótão, sem luz e comunicação com o mundo externo, tá ligado? E uma bola de ferro no pé, saca? Assim, é, meu... E conexão aí, de internet, né? 3G, né? Ah, não, nem isso, porque se tivesse internet, eles iam ver que ninguém gosta, que o bagulho não presta, tem online muito... Empurra. Tipo assim, ó, pra você ter ideia, o negócio, você tá... Você cria um lobby, tá? Pra jogar. Só pode entrar um cara nesse lobby, e assim que ele entra, ele já tá lutando contigo, acabou. Não vai ter um spectator, não vai ter nenhum próximo. Se tu quiser jogar com outro cara, tu sai do lobby e faz um, entendeu? Então assim, o bagulho ainda tem as suas limitações, mas é um jogo não, que... Não, eu falei do 13, é o gameplay que tirou os bugs todo do 12. Assim, o 13 ainda tem uns problemas meio sérios, né? Não sei se vocês já jogaram. Eu joguei a versão de PC, porque vazou na internet, e aí a de console ainda demora pra sair, baixei e tem lá no trabalho, eu joguei algumas vezes. Sempre falei o jogo, na verdade. Então, o Raiden, ele é extremamente desequilibrado. Ele tem uns combos de 100%, que é coisa que já existia no 97, no 96, no 98, mas é um negócio difícil de fazer. O do Raiden é absurdamente fácil de fazer. Então, se você acertar um soco fraco no cara, você engata um combo de 100%. Eu não sei se pra console vão corrigir isso. Os não, já corrigiram. Ele foi todo nerfado. Exatamente. Então... Eu tô com o jogo aqui já, porra. Caralho, Daigo. Assumiu que é pirateiro, assim, na cara de pau, aí a galera fica até em silêncio. Cara, rolou um silêncio absurdo agora. Galera já ligando pra PF, já mandando fazer uma música pressão na casa do Daigo. Winners don't use drugs, Daigo. Tá no começo do episódio. Kaizoku Dori. Fudeu. Eu uso o caminho, eu sigo o caminho do chapéu de palha, velho. Se fuder. O quê? Você vai ser o rei dos piratas? Total. A linha bizarra da água já é minha, fudeu. Daigo não larga do osso da pirataria. Eu já escolhi o Xbox por causa disso. Todo mundo sabe isso desde o Marvel's Capcom 3, que o Pivoto me chamou só pra falar de parada de pirataria. Porra, excelente. Não, mas o meu já tá no pré-order já. Ele deve estar tá chegando essa semana. Eu só comprei porque é iguela, né, velho? No final das contas, é mais ou menos por isso, assim, que o negócio tá meio esquecido. O jogo foi ficando ruim, foi meio que saindo só pra arcade, cheio dos bugs. É... Engraçado que, assim, quando finalmente mudaram de placa, parece que cagaram tudo, né? De novo. É isso que eu me pergunto, porque sempre que foi aquele gráfico antigo, aquela coisa antiga, aquele sempre, aquela mesma coisa de sempre, tava agradando todo mundo. Quando mudou, embora, acabou, tchau, abraço. É que assim, mudou muita coisa junto, eu não sei, assim, até porque outras séries também começaram a ficar mais sérias, né? Assim, o KOF sempre teve um gameplay diferenciado, e a partir que o jogo foi ficando ruim, e as outras séries de luta tiveram um gameplay legal também, começou a aparecer outros... Por exemplo, começou a aparecer Guilty Gear, Blast Blue, começou a aparecer... Novos entrantes, né? Voltando... Here Comes a New Challenger, o Street Fighter 3, Street Fighter voltando... O Street Fighter 3, eu não sei se é competição pra poder King of Fighters, não, com todo respeito, porque é jogo de três personagens, né? Agora, o Guilty... Não, sério. Agora, o Street Fighter Alpha, né? O Street Fighter agora... Que discorda, mas foda-se, não é o caso. Não, assim, cara, eu gosto do jogo, Street Fighter 3, assim, eu acho... A gente conversou até isso na casa do Keologa, né? Eu, você e o Killerazzo. Eu acho o Alpha melhor porque os personagens são muito mais carismáticos. E no Street Fighter 3, todo mundo joga com o Ryu, Ken e o Akuma, porque os outros personagens, assim, não tem apelo nenhum. E a Chun-Li. Eu não, eu jogo com o Alex. Gêmeos. O Alex, você é corajoso, né? É um Pô, eu gostava de jogar com Hulk. A Makoto e Book também. A Makoto é uma das mais. Ah, sim. A Makoto é top tier, cara. Eu gostava de jogar com o Robot Cage K, tá ligado? Não sei se vocês. Cara, é o mesmo, né? Já explicaram pra vocês. Tem o Robot Cage K lá. Agora, o The King of Fighters tem essa questão aí. Eu acho que esse 13 pode vir a dar uma renovada na série, justamente porque teve esse renascer aí dos jogos de luta, né? Essa primavera árabe dos jogos de luta aí, desde o Street Fighter 4. Então, caraca, acho que tem tudo pra dar certo. Estamos aqui numa inserção final desse programa com o nosso querido amigo Crusher, que não pôde participar da gravação porque estava num belíssimo show da banda japonesa Jiren Grey lá em São Paulo. Mas ele está aqui agora conosco para dividir 2 centavos de sua história com The King of Fighters. Então, Lápis, uma vez eu estava no fliperama, nos meus gloriosos dias de King of Fighters, e eu perdi para um cara com um braço só. O cara estava jogando com um braço só. Porra, o cara te humilhou, né? Ele humilhou, mas assim, não foi nem de sacanagem. O cara tinha um motivo para estar jogando com um braço só, que ele estava com o outro enfaixado, né? Quebrado, amarrado. Assim. Ah, o cara. Então, ele tava jogando com um braço só. O cara quebrou o braço? Isso, na verdade, assim, ele não quebrou o braço, ele tomou um tiro porque ele era o chefe da boca. e ficha 10 centavos, né, cara? Os caras se matavam. É igual, aí vira vício, né, cara? E tipo assim, os caras nem pagavam, porque o centro de distribuição era nesse bar, né? Então os caras cobravam. Os caras comandavam o negócio lá, chegava lá, os caras tiravam a ficha do cu. Pô, por isso que era 10 centavos, né? Era subsidiado com dinheiro de tráfico. Por isso. Cara, essa época era da hora. Fiquei uns 3 anos jogando esse bar aí. Porra, isso é muito bom aí, cara. E só se viciou aí da King of Fighters, né? O que é melhor de tudo, né? Só pegou o único vício saudável que tinha. Ainda bem, né? Ô, mas esse cara jogava mó bem, mano. Ele me ensinou vários combos do Yori. Porra, jogava e era o chefe da boca, né, por cima, né, cara? O cara era multitarefa. Que altos contatos, né? Fliperama da esquina é contato, pra isso, né? Contato. Ele te arrumou emprego alguma vez, não? Então, nunca pedi, mas se eu pedisse, né? Pô, se precisar qualquer vez, né? Precisar em qualquer dia, tá aí o cara, né? Então, faz muito tempo que eu não vejo ele. Acredito que tenha morrido. A carreira é curta, né? Então a probabilidade que o cara tenha morrido é grande. Se a carreira for grande, depois a carreira fica curta mesmo, cara. Sempre tem esse problema. Estamos terminando com um especial de Tales Barras, o nosso episódio 71 sobre The King of Fighters de Eu Gosto de Jogos. Arroba baixofrentesoco.com. Exatamente. Final expresso, podemos até acabar agora. Desde inimigo, você está convencido de que The King of Fighters é uma coisa excepcional e que merece você recuperar o tempo perdido jogando pelo menos umas 2 ou 3 versões do jogo? Tirando o mamilo e botando na mesa aqui. Um mamilo só? Arrancou a prótese. Eu sempre tive vontade de jogar King of Fighters, sempre tive muita curiosidade, principalmente a parte da SNK vs Capcom, sempre quis muito conhecer e jogar. O pessoal que jogava comigo nunca foi muito fã dessa série, então eu até tentei convencer a galera a reviver um pouco de King of Fighters pra jogar, porque eu queria mais a conhecer mesmo. E eu nunca duvidei que fosse ruim, eu só tive muito mais contato. Nunca duvidou que fosse ruim? Quem disse que é ruim? Eu nunca duvidei que fosse bom, eu nunca disse que era ruim, eu só sempre gostei e puxei mais pro lado da Capcom mesmo. Mas estou convencido, cara, estou convencido que é foda e vou jogar. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Propõe a todos vocês aqui envolvidos. Nós. 1, 2, 3, 4, 5. Caraca, beleza. Propõe a todos nós 5 fazermos um torneio baixo frente soco de King of Fighters. Escolha o melhor e a gente faz, bota em vídeo e manda. Que tal? Tá bom, beleza. Vamos fazer. Preparem-se os galeras aí. Isso. The King of Fighters. A gente escolhe uma versão aí qualquer. Faz 97, porque 98, com quem eu jogo, eu tô fudido, né? Tem que fazer um sorteio. Tem que fazer um sorteio. Se cair, caiu. Se cair 2001, tem que jogar 2001. Quero ver, meu irmão. Caralho. Se caiu, e digo mais, eu vou treinar e vou ganhar e vou calar a boca de todo mundo. Ai, caralho. Aí, começou a jogar agora, porra. Chegou agora, você tá na janela já. Tá jogando com os caras da capa do jogo. Vou chegar atrasado e vou pilotar o bondinho, moleque. Vou falar. Ia lá, ó. Vai chegar mandando o Power Gears já. Gravil, você tem tempo que não aparece aqui, cara. A gente tá com uma enorme saudade de você, mas a gente entende que você tá fazendo isso, que você vai ser o médico da galera no futuro. Mas fala aí pra galera, enquanto isso, qual é o e-mail do Eu Gosto de Jogos? Ora, cara, eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Olha que eu dei a dica antes, hein? Ah, fico mudada a dica. Daí, você que tá aí, você que é um dos caras que mais participou do Eu Gosto de Jogos até hoje, só não participou mais do que os quatro vagabundos de sempre e o Fritz, qual é o Twitter do Baixo Frente Soco? Peraí que eu tenho que olhar. Foi mal. Isso que eu falei. Tá bom, arroba Baixo Frente Soco. Exatamente. LK6. Ah, nem olhei, hein? LK6, tá faltando você dar um curtir na página do Baixo Frente Soco no Facebook, hein, você cara? Você ainda não curtiu o Baixo Frente Soco no Facebook? Ah, pô, te fuder, né, meu irmão? Meu Facebook eu uso pro trabalho e tal, não quero que saibam que eu associo com essas pessoas aí, não. Você é louco. Ah, entendi. Tipo, a foto tua dentro de uma caixa com o Papai Noel e o bonequinho do Teleton não pode, né? Não rola. Claro, pô. Claro que pode. Teleton é firmeza, cara. Tudo bem. Eu vou dar um curtir o bagulho aqui, aí depois eu descurto, assim, depois que ninguém percebeu. Exatamente. Então você vai lá e dá um joinha, dá um me gusta, né? Se o seu Facebook estiver em espanhol, que nem o da Paraguaia, no facebook.com/baixofrentesoco. Pode dar uma olhada lá, pode olhar o nosso mosaico. Tô fazendo isso aqui agora, ó. Apareceu aqui, ó. Vou clicar no ar. Vai na pé, irmão. É, ele usa o Facebook pirata. Meu Facebook pirata. Se você quiser, você entra lá no nosso site. Mas qual que é o site, cara? Fala pra mim, eu nunca sei, cara. É site www.baixofrentesoco.com. Aqui na nossa barra direita lá do site tem um mosaico das pessoas que te deram curtir. Tem várias gatinhas lá. Desculpa, mas eu nunca mais consigo ouvir www.baixofrentesoco.com sem ouvir um. www.baixofrentesoco.com. Lá você vai ficar por dentro das fitas de alta periculosidade que, pô, foram, né? Vão ser. Tão sendo, porra. No mundo de The King of Fighters. Pessoal, é isso aí. Encham o seu especial. Segurem A, B, C. Quando terminar, estoura a barrinha. Manda um Raul Chocô, que é emboladão sexual. E até semana que vem. Abraço! Falou. Abraço! Comia Paraguai, hein? Eu pegava fácil. Ih, tem que ver isso aí, hein? Ai, caramba. Pegava mesmo, foda-se. Falaremos sobre isso.